Rápidos Cast. Agora. Pela segunda vez nessa semana, começa o Hack dos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Eu sou o MP, seu host. Hoje o Felipe tá com a gente. E aí, Felipe? MP, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. E boa madrugada pro pessoal. Com certeza. Pessoal que trabalha em padaria, farmácia e joga Magic. É, gente, eu gravei com o Fernando essa semana, mas deu problema na nossa gravação, muito chiado. Eu acho que era do lado dele, fiz uns testes aqui. Por enquanto com o Felipe tá ok, o Fernando não pode ir hoje, estamos gravando no fim de semana mesmo. Só pra semana não passar em branco. Felipe, por que Hack dos Cast? Aqui é BR. Isso, em espanhol. Aqui é BR. Vamos lá, quem quer falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com. Facebook tá aí embaixo, o Twitter é @hackdoscast. Felipe, da semana passada, deixa eu só mandar um salve pro Fernando, pro Fernando e pro Grilo, né? Também pro Flávio, nosso colega lá da USP. Encontrei ele no Bandejão e ele falou, pô, tava escutando o programa de coleções de vocês e quando vocês falaram da minha coleção, eu lembrei que eu tinha. Então eu tirei ela da caixa, comecei a reorganizar, comecei a pesquisar de novo e ele tá agora interessado em voltar, né, a coleção dele, a atualizar. Ele viu, pra quem não lembra, a coleção do Flávio é de vanilas, é de criaturas sem habilidades. Pô, que legal, né? Diferente. A gente teve uma conversa interessante também, por exemplo, aqueles kobolds de 0 mana 01, bem antigos, né? Uhum. Ele decidiu que não vai colocar na coleção dele, porque ele quer uma coleção de criaturas sem habilidade de texto. E eles têm uma habilidade, né? Que é essa criatura vermelha. É verdade. A coleção dele tem carta rara também, Vizedrix e um outro bichinho vermelho lá. Vizedrix, bem famoso, muito. É sétima edição, né? É. Não, sexta, não é? Agora eu não lembro agora. Não lembro. E a coleção dele tem carta multicolor também, tem algumas lendas de Legends. Tem uma carta tricolor, né? O Ulitoctar de Alara, então bem interessante. É 3 mana 5-4, é isso? Isso, é assim mesmo. Acho que até foi promo, ele tava comentando comigo que foi promo de alguma vez. Enfim, ainda falando em coleção, Felipe, dá um alô aí pra quem faz coleção de dados. Os dados da série de From the Vault, pelo que eu vi, eu escutei de uma pessoa de loja, eles são um pouco mais caros do que o normal, né? Do que esses dados de pré-release, por exemplo. Pra quem não sabe, todo From the Vault também vem com um dado de 20 lados, com o símbolo da edição no lugar do 20, né? E eles normalmente são mais bonitos do que os dados de pré-release. Eu comparo os dois porque são os que eu tenho mais em quantidade, né? Nem lembro de ter visto. E são lindos, cara. Esse último do From the Vault Lore é lindo também. Eu acho que ficou uma coleção bacana. Mandar um abraço pro Eduardo Borges também, o nosso ouvinte. Ele vai me mandar uma capinha. Você já viu aquela capinha de booster que é uma amostra? Acho que é da época de Mirrodin, Quinta Aurora, alguma coisa assim. Não lembro, não. Eu tava parado nessa época, mas ele me mandou um print de um booster que é uma amostra. Acho que vem 5 cartas dentro. Nossa, não lembro disso, não. Não tenho nenhum desse na coleção. Ele vai mandar pra mim. Obrigado, Eduardo. Que legal. E o que mais? O Susai Kun na Liga Magic lembrou da gente. Nós falamos na retrospectiva 2016 das cartas que marcaram, né? E lembrou de uma carta, Felipe, que de fato nós ficamos devendo aqui. Porque ela apareceu em Modern. Não lembro Legacy, acho que não. Mas em Modern ela apareceu. Que é um vampiro de 4 manas. Né? Qual vampiro? Qual será, né? Isso, nem lembro. Kalitas. Verdade, mano. Cara. Ficou faltando falar dele. E é verdade. Obrigado, cara. Eu tô pro Modern. Parece um T2 também. Sim. O Kalita, ele acho que agora não tá vendo tanto jogo no T2 como tava algum tempo atrás. Mas é que o número de coleções tá aumentando também. Eu não caio, não. Oi? Eu não lembro que edição que era. Não caio, ele é do bloco de Innistrad. Dessa Innistrad, não. Que mais? O THG Terto perguntou pra gente se a Wizards elogiou o programa, né? Foi bem gentil. E perguntou pra gente, principalmente pro Grilo, se a Wizards. Será que a Wizards quer reviver a história da tripulação da Bons Ventos com os Power Rangers agora? Porque nós temos dois veículos, né? Um do mal e um do bem, que nós vamos falar hoje nos spoilers. E já foi dito que a Hashimi, que é aquela lenda de Kaladesh, está trabalhando com formas de transporte através das eternidades cegas. É. Pode ser. Olha, eu já respondi para ele lá na liga. Eu acho difícil a Wizards fazer isso, mas é possível. Se for necessário um membro das Sentinelas, que não é um planinauta, vai ter que ter alguma forma de viajar pelos planos, né? E seria através de um desses veículos. E eu acho difícil que... se encontrar com bons ventos e voltar para a Dominária? Eu acho que seria mais uma reprise da história dos bons ventos, então. Não exatamente... Os bons ventos. Vocês podiam cruzar, né, com os bons ventos. Já pensou? E viajar no tempo também. Nossa. Que mais? O José Alberto mandou um e-mail bem legal, cheio de sugestões pra gente. Obrigado, José Alberto. Tá tudo anotado aqui. Vários top 10 também e algumas cronologias. Bem legal. Tinha coisas que eu tinha esquecido que a gente podia fazer, né? Dando continuidade a uma série que a gente fez lá atrás com o Felisberto. E que mais? O Magic da semana, zero, né, Felipe? Zero Magic. Ah, só falar uma coisa pro pessoal, se você estiver draftando cubo e der first pick em Tinker, não casa com a carta, tá? Dá pra dar first pick errado? Em Tinker e mudar de cor. Deu completamente errado. De errado. Deu completamente errado, cara. Deu merda. Como assim? Não deu, é o draft, né? É a mesa. Azul é super draftado. No Vintage Draft os artefatos são super draftados. Então não rolou. É só uma dica pro pessoal: não cometa o mesmo erro que eu. Não casem com Tinker. Ai, vamos lá chamar o Teobaldo. Vem. Notícias da semana: artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Felipe, a grande notícia da semana é um tweet que a Wizards colocou na página dela, nasceu de uma discussão no Reddit em que postaram uma foto com as capinhas de boosters, ou parecem boosters, né? São boosters, tá aqui. De Amonkhet, Hora da Devastação, e das duas edições, o que seria as duas edições seguintes, né? A Wizards postou um Twitter falando: sim, essa foto é real e é de uma pesquisa sobre as embalagens que nós estamos fazendo. Tá. Eu acho que está 90% confirmado que Atlazan e Conquista do Poder são as duas edições do bloco pós-Amonkhet. Eu digo acho porque eles disseram que o dia de anúncios vai ser, acho que em fevereiro, março, sei lá. É naquele dia de anúncio, num dos dois tem por ano, né? Uhum. Até lá eles não vão falar nome de set novo nenhum. Eu acho difícil eles fazerem alguma coisa só pra pesquisa de produto. Então, mas você tá reparando nessas capinhas que tem uma coisa diferente nelas? Sim, tem cara de papelão. Não, outra coisa, eles têm aquele espaço em cima pra você colocar naqueles tipos de pregadores, né? Que tem isso. Em grandes lojas. Uhum. Pra quem só tá ouvindo isso e não viu as imagens, tá lá no nosso Facebook e parece, deixa eu ver, quando você vai comprar, tipo, doce, né, no supermercado, em alguma coisa, bala, doce, eles estão pendurados, né, num tipo de cabide. E esses boosters têm espaço pra isso. Pra facilitar a guardar, né? Isso, não fica dentro de uma caixa como é numa loja normal. Aqui no Brasil não é tão comum, mas lá fora vendem em grandes lojas de atacado e de varejo, principalmente. Como o Walmart, né? O Walmart tem aqui no Brasil também. Você já foi no Walmart aqui no Brasil? Já. Cara, eu fui numa vez, mas não achei produto de Magic. Não, também não. Não, lá é bem comum. Acho que faz algum sentido, sim, a Wizards estar perguntando sobre embalagem, né? Desenvolver um tipo de embalagem que atraia mais o cliente, sei lá, que encaixe melhor nas prateleiras. Mas acabou vazando. Se eu sou o Wizards, eu faria isso sem a edição original, né? Sem o nome original, talvez com as cores, o jogo de cores original. Eu tiraria o nome, né? E o personagem, talvez. Talvez, ou usaria uma imagem já conhecida. Mas não foi o que eles fizeram aqui, né? Amonkhet e Hora da Devastação tem imagens que são muito significativas do meio egípcio, né? Em Amonkhet a gente tá vendo aqui mas já falou, né, da edição, não tem muito problema também. Não, mas se eles fizeram isso com Amonkhet, provavelmente foram também realistas com Atlazan. Ah, tá, sim, não, isso sim. E em Amon Kef tem aqui a foto de uma felina guerreira e de um cara com vestes egípcias, né? E em Hora da Devastação, ele, o Nicol Bolas, aparece, olha só. Muito bom. Eu pensei que ele... Essa carta pode não ser o Nicol Bolas Plainalta, né? Pode ser um feitiço com ele. Eu tava esperando que ele viesse logo em Amon Kef. E em Hora da Devastação ainda tem uma múmia, né? Parece eu acho que vem na segunda, cara. Porque, assim, pelo desenrolar, me parece que eles iam, tipo, vão atrás do Nicol Bolas, sabe? Será? Eu, pra mim, isso parece muito interessante se eles fizessem o Amon Kef como, assim, tipo, o Nicol Bolas planejando o próximo passo dele. E não eles indo atrás do Nicol Bolas, mas eu tá com cara de eles indo atrás do Nicol Bolas. Como o nome da segunda edição é Hora da Devastação, eu acho que vai ter treta aí. Pra mim seria muito legal, tipo, esse bloco, a primeira edição, tipo, preparando o terreno, e no segundo ele, tipo, começando a colocar o plano em prática. Plano em prática dele. Pra mim ia ser lore mais, muito mais divertido. Vamos ver, você já começou a fase principal, então, que é as nossas apostas pro ano que vem. Já tá dando seus pitacos aí. Mas vamos falar um pouco de Atlazan, né? A capa de Atlazan tem duas aqui, uma com a Vraska e outra com um cara que parece um tritão. E a capa é meio verde. Pelo nome Atlazan, pode ser um tema de Atlântida ou um tema, talvez, Azteca. Pra mim parece bem mais de Atlântida, viu? O que me deixa com a pulga atrás da orelha é que é bem comum, né, que o nome da primeira edição de Um Bloco Desconhecido seja o nome do plano onde se passa aquela história, né? Mas nós tivemos dois planos agora novos, né? Ainda vamos ter, né? Kaladesh e Amon Kef. Então, como o Mário disse, metade dos planos visitados serão novos e a outra metade serão revisitados. E seria correto esperar que a gente voltasse para um plano antigo depois de Amon Kef. Que eu acho muito improvável, mas parece Ravnica. As artes? Pra mim lembra. Lembra o Simic ali, os Gorgonos. Os Gorgonos. E parece Boros, em Conquest of Power. Então, primeiro é que Conquista do Poder é um nome bem ruim. Sim. Pra um set de Magic. E a imagem, as duas imagens, uma é de um Ajani. Um Ajani com armadura mesmo, bem, bem feroz. E a outra é uma mina que parece uma mina de bolos. Meu, parece o Ajani batendo no. Brigando com bolas na primeira edição que eles colocaram. Tipo, a imagem que tem dele lutando com bolas. E pra quem esperava uma volta a Dominária ou Ravnica, qualquer que seja o plano, nem tudo está perdido, né? Atlazan pode ser o nome de um evento ou até de um bairro de Ravnica ou um continente esquecido em Dominária. Assim como Atlântida é teoricamente um continente esquecido da Terra, quem sabe Atlazan é um continente de Dominária que ninguém nunca pisou, sei lá. Então, uma coisa para especular aí pro ano que vem. A gente só vai saber disso no dia do anúncio, que deve ser lá em março. Março ou abril do ano que vem. Com certeza, né? O que é Atlazan. Estaremos longe ainda. Ah, ainda estamos longe. Tem uma coisa. Nós falamos no último programa da organização do GP Shiba, né? Que foi Legacy. Foi o último GP Legacy do ano. São poucos, acho que são só dois por ano, né? Esse foi lá no Japão. E foi organizado pela Hareruya, que é a loja do Saito. Uhum. O Saito é conhecido por ser um brewer, né? Ele é um jogador que está perseguindo o Hall da Fama. Ele já é Hall of Fame, não, né? Não, quando ele foi eleito, ele foi banido. Ah, eu lembro dessa história, né? E ele agora é dono dessa loja. E é a mesma loja, Felipe, que suporta aquele formato Frontier. Uhum. Que inclusive o Frontier ganhou. Bom, depois eu falo um pouco de Frontier, né? Também teve vídeo sobre ele. E atualmente é o formato mais popular do Japão. É. Incrível, né? Uhum. Acho que é a maior loja, né? Também. Acho que essa é a maior loja de lá. E teve um artigo no site da Wizards que fala um pouco sobre a organização desse GP, do qual nós podemos tirar algumas lições. Quem sabe o pessoal aqui no Brasil consegue replicar, né, os pontos de sucesso. Primeira coisa é que o Saito fez entrada gratuita para os primeiros 500 estudantes. Isso foi inesperado. Pois é. A explicação dele é que ele, lógico, buscou estudantes universitários, né, maiores de idade, e ele disse que ele quer fomentar, olha aí a contagem dos fomentar pro Fernando, que gosta de contar. Ele quer fomentar o Magic, então qual a melhor maneira de começar pela próxima geração, né, que são os estudantes. Então ele fez esse tipo de promoção. O GP foi mais caro do que o normal, custou $100 a entrada. É bastante. É bastante porque é um GP construído, né, Felipe? Você não ganha material nenhum. Sim. Você tem que levar o teu deck. Então $100 seria R$350, o que é caro pra caramba. Mas ele conseguiu 2.500 pessoas pra jogar. Um GP Legacy. É, e outras coisas boas que tem lá. Registro de decks online. É, isso acho que devia ter já ser norma quase. Tinha que ser, né? Ajudar muito. Imagina quanto dado a Wizards também tem pra processar de antemão, né? Dados ricos de jogadores que estão indo a torneios, pagando o torneio pra jogar com as cartas dela. Então seria uma forma também de trabalhar isso. É, a Wizards muito podia desenvolver um app pra isso e talvez as pessoas baixassem o app e aí você envia. O problema de fazer o app é que aí eles vão querer roubar todas as informações, né, de você. Que não me agrada muito. Mas... Eu vou mais longe. A loja fez um app. A loja estava enviando os parries online, que mostrava um seat e o oponente de cada pessoa através de um app deles mesmos. Então, mas será que não dá pra fazer isso pro registro de deck também? Cara, seria uma beleza. Você já tem todo um sistema de Planeswalker Points, né? Em que o sistema sabe com quem você jogou, quando você jogou. Poderia fazer tudo de uma vez, sim. Porque você lembra no GP, quando eles afixam os parries na parede, que muvuca, é? Nossa, é muito foda isso. Imagina, você tem cerca de 80 jogadores por papelzinho, olhando ali, pesquisando o lugar onde é, e sempre tem um cabeçudo que fica na frente, ou que coloca o dedo, né, acompanha com o dedo o nome dele, e aí acaba tampando todos os outros. É sempre assim. Mas já teve um evento, acho que fizeram de... com parents online, não era app, né, mas era postava online. É, pode ser no site da loja, sem problema. É, facilita bastante, pô. Além disso, a loja do site estava dando snacks, né, lanchinho e bebida gratuita para todos os inscritos no evento principal. O que ele fez tipo todo mundo ser VIP, né? Todo mundo pegou a entrada premium, assim. Não fez outras, na real. Isso aí, todo mundo, um evento 100% VIP. Além disso, por fim, tinha uma sala de tatame, né? Tatame é aquele tipo de tapete lá dos japoneses. E é uma sala basicamente de relaxamento, que você pode sentar, deitar, ficar de boa lá mesmo. É um evento VIP pra todo mundo. É, eu acho bem... Eu achei bem gostoso. Cara, é que eu não sei, meu. Não, acho que no Brasil não rola, sinceramente. Porque se pagar R$350 num GP... Construído. Não, acho que não. R$350 num GP, cara. Quantas pessoas vão deixar de jogar pelo preço? É, eu acho que muitas. Mesmo que for selado, sabe? É uma coisa que não dá pra replicar no Brasil. Mas se você tirar o espaço pra todo mundo... Se bem que espaço pra você tinha... Não viu o tamanho do espaço, né, que ele deu... Mas se você tirar comida grátis pra todo mundo, você já. O resto é meio que. Né, dá pra fazer. Ah, nós não sabemos o quanto essa parte de dar 500 inscrições pesou pra ele aumentar o preço, né? Quem sabe seja uma coisa que ainda não dê pra fazer aqui no Brasil pra poder abaixar o preço da entrada. Onde que foi? Porque, pelo que eu. Assim, eu não conheço muito o Japão, mas falam que lá é bem caro também. Então o aluguel do espaço deve ter sido pesado bastante também. Ah, sim. Sim. É, eu compartilho da tua opinião, cara. É difícil replicar tudo isso aqui, né? Uhum. Principalmente para um torneio construído. Mas a gente nunca sabe se o jogador de Magic está disposto a viajar e a pagar caro para entrar no torneio com o deck dele. Quem sabe tudo isso que o site ofereceu acaba atraindo mais gente do que afastando, apesar do preço. Porque cê, pensa assim, snacks e bebidas gratuitas. Você vai acabar gastando alguma coisa pra poder comer e beber. Nossa, pra mim bebedouro tinha que ser mínimo que todo evento tinha que ter um, cara. É, tinha que ter bebedouros, né, espalhados pra todo mundo, água grátis pra todo mundo, cara. É, eu lembro que no último GP aqui em São Paulo foi ótimo o evento, né, mas se falou de bebedouro, eu lembro de ver um bebedouro apenas, um pouco escondido, assim. Que acho que o spa nem podia usar. É, a gente tava meio que invadindo a área dos juízes ali pra poder usar o bebedouro e encher nossas garrafinhas, né. Mas eu concordo contigo, tinha que ter mais. Porque nem todo mundo vai ficar bebendo refrigerante o dia inteiro, né? E os lugares normalmente tem uns food trucks ou algumas coisas assim que são caras. Eita. Mas, ô Felipe, falando nessa loja do site, é a loja que fomenta o Frontier, né? E tem um artigo sobre Frontier na Liga Magic, que saiu essa semana, com decklists comentadas, inclusive. Interessante. Vou dar uma olhada depois. Se você quiser ler alguma coisa em português e ver de alguém que já analisou o formato, dá uma olhada. É um artigo chamado Explorando Novas Fronteiras. Entendeu? Fronteiras, Frontier. É do Leonardo Muniz Tosato. E tem mais novidades sobre Frontier. Tem um vídeo. Quem foi que fez o vídeo? Acho que foi o Ed do Manasource. Caramba, agora me deu branco. Eu acho que foi o Manasource, o Atolarian Academy College. Algum youtuber grande fez um vídeo sobre Frontier também. Tá crescendo. E falando em crescer, né? Tem Frontier todas as terças à noite na loja Bazar de Bagdá, aqui em São Paulo. É a loja do Willy Edel, parece que ele tá testando as águas aí com o novo formato. Então, ó, você já comba, dá uma lida no artigo aqui, vê o que você pode montar, tenta prever o field e vai lá para a loja do Bazar de Bagdá tentar descolar algum crédito, né? Sim. Nem crédito, eu lembrei que tem um crédito em loja, preciso buscar, já faz bastante tempo. Tem que aproveitar, hein? Bom, tem mais um artigo da Liga Magic que eu queria destacar, Felipe. Você manja de arte? Não. Eu também não. Gostaria muito. Tem... Minha segunda opção de carreira, mas não. É foda, né? Às vezes aquilo que você mais gosta tem que ser hobby, não adianta. É a vida. Mas tem um artigo lá na Liga chamado Magic é Arte? É do João Bueno, ele é graduando em História da Arte. E eu queria destacar o artigo porque ultimamente a Liga Magic está publicando artigos sobre temas variados. Tivemos um sobre economia na semana passada e agora esse sobre arte, né? Então não é apenas decklists e análise do metagame. Que fica muito mais interessante, pra falar a verdade. Fica. E acaba agradando todo mundo. Então dá uma olhada lá, o João posta um pouco das artes clássicas do Magic, da perspectiva dele, da influência e tal. E se você curte esse tipo de coisa, dá uma lida. Eu acho super justo, né? Porque você tem artistas muito bons trabalhando pra fazer cartas de Magic, cara. Sim, sim. Alguns nem fazem apenas cartas de Magic, né? Eles também fazem carta de Hearthstone. Meu, fazem geralmente jogos, né? Pelo tema, tá? Eu tô acostumado. Sim, sim. Como tem artista de board game, que faz todo o design de tudo, toda a estrutura. Pô, tem uns caras muito bons e tem artes muito fodas. Sim. E é fácil relevar porque você está exposto a tantas artes diferentes numa mesma edição e muitas delas são, apesar da arte ser boa, a carta é horrível, então a gente nem presta atenção direito, né? Naquele corre-corre do dia a dia. E isso acontece, infelizmente, às vezes o artista capricha a mão, a arte é muito legal e a carta acaba sendo nem para limitada ela presta, né? Então a gente tem que procurar uma outra maneira de apreciar também. Felipe, vamos para os spoilers, que é a outra grande notícia da semana. Vamos. A Wizards publicou um artigo com as promos. Não falei das promos, não. Com as promos e as embalagens de Aether Revolt, Revolta do Aether. Além disso, tem mais alguns spoilers que saíram essa semana. People of Kaladesh. This is your time! Vamos começar... Quer começar pela carta Modern? Pela carta Modern? Pode ser. Eu só preciso ver o nome. Eu não enxergo esse nome. Yahenis Expertise. Isso. É. Todas as criaturas ganham -3/-3 até o final do turno. Você pode jogar... um card com custo convertido 3 ou menos da sua mão, sem pagar seu custo. E é um feitiço raro, preto, que custa 2 e 2 pretas, né? Isso. Ok. 4 manos, -3/-3. Nós tínhamos debilitar na época de Origens. Debilitar até que viu certo jogo, né? Não é uma danação ainda. -3/-3 é pior ainda, né? Mas tem o upside aqui de você poder jogar algo de graça da sua mão. E sempre que tem uma possibilidade de jogar alguma coisa de graça, tem a chance de tá quebrado, cara. Sim. Eu ainda acho que é mais quebrado você poder jogar alguma coisa do cemitério de graça, como os Umbrigos, aqueles goblins lá. porque o cemitério, você tá ganhando vantagem de carta, né? Toda hora ele melhora, não necessariamente é o que acontece com a mão. Isso, aqui você tem que ter a carta na mão e ela tem que ser útil aquela hora. O interessante, Felipe, é que essa carta, se você conseguir limpar a mesa com ela, ela meio que quebra aquela simetria que acontece, né? Se você, normalmente, você perde o seu turno limpando a mesa e no turno do oponente ele é o primeiro a repovoar. Aqui você tem a chance de ser o primeiro. Isso é uma cartinha mid-range, mais ou menos, parece. Bom. Sim, e ela pensa assim, -3/-3, ela pode tirar algo com 4 de defesa, como um Kalitas, por exemplo, se você, com a habilidade de jogar uma carta de custo 3 ou menos, jogar uma Liliana e dar o mais um dela pra matar a criatura que vai ter com 1 de defesa. Sim. Além disso, tem Planinautas de 3 manas no formato, né? Tem Nissa, oh, verdade. Tem Sahili, que podem repovoar a mesa. Então a carta ela ganha assim bastante profundidade. No Modern, que você tem acesso a cartas com suspender, com formato de custo 3. Oi? Com formato de custo 3. E você tem acesso a essas cartas de suspender, como Ancestral Vision, Living End, Restore Balance, fica apelão. E até a própria Liliana do Véu, né? Pode acabar sendo útil. Além disso, o custo 3 é espadas e ponte traiçoeira também. Vai saber se alguém inventa aí de utilizar a carta. Eu acho que, pelo menos, testar com ela o pessoal vai. Pode ser. Outra coisa é boa, vai. Tá. Dá pra testar, sim. E uma ideia aí pro pessoal pensar. Será que é parte de um ciclo, Felipe? Você pode jogar? Talvez. Então. Se você que tá ouvindo isso, se acha que faz parte de um ciclo, o que poderia ser a carta branca, ou a azul, ou a vermelha? É que você viu com outra carta da coleção, custo 3, não sei, parece importante, porque tem um bichinho de custo 3, quando ele entra, você procura um artefato. Isso, vamos falar dele 3. Já então, vamos lá. Trophy Mage, né? Ele é 2 e 1 azul, é incomum, é um humano mago, 2/2. E quando ele entra em jogo, você procura por um artefato de custo exatamente 3 e põe na tua mão. O problema é que é exatamente 3, né? Isso que é. Exatamente. Então tem aquele. Como é que é? O Trinket Mage, que busca isso. 1 ou menos. Tem o. Isso. Qual é o outro que busca 6 ou mais? Maestre, alguma coisa, não era? Hã? Maestre? Não era, não lembro. Não, é, de 6. É de 6 ou mais e tem esse de custa exatamente 3. Então tá cheio de maguinho azul assim. Esse aqui, Felipe, eu consigo pensar ele no Modern pra ponte traiçoeira e espadas. São coisas que você talvez queira buscar que custam 3. No tipo 2 você ainda tem alguns veículos. Tem veículo que funciona na mana. Ah, 3, meu. Só se você quiser um deck que queira ter menos breeds no deck, aí você quer que você queira bicho ao mesmo tempo. Sei lá, é um tutor, né? Não dá pra desqualificar a utilidade de tutores. Até no próprio Commander, cara. Esse é o tipo de bichinho que você vai abrindo pra release ou abrindo um booster. E é como o Aether Hub de hoje, assim. Você vai guardar ou colocar na pasta de uma forma especial. Você não vai jogar no lixão junto com o resto, não. É uma carta que tem utilidade, sim. E quem sabe até pode ver jogo em Modern. Bom, pra mim só vejo ele buscando ponte, viu? Buscar espada não acho que seja o caso. Vamos ver. Também, junto com as promos e as embalagens no artigo da Wizards, ficamos sabendo das cartas dos decks de Planinauta, pelo menos os dois Planinautas, que são o Ajani e o Tezere, né? Eles são bem ruins, na minha opinião, pelo menos. O Ajani, ele é branco e verde, o Tezere é azul e preto. E o nome do Tezere eu gostei, é Tezere Mestre do Metal. Quero, mas, porra, não gostei da arte. Metal is the law, the law is the metal. Você lembra da música do... como é que é o nome? Massacration? Claro, como esquecê-la. É o Tezere aqui, cara. Sim. Tem falta a banda lá atrás. vamos lá. Eu acho que não vale muito a pena falar dos dois, mas vamos comparar os dois Ajani, já que eles têm o mesmo custo, né? Felipe, você pega o do deck do Planeswalker, tá bom? Ok, vamos lá. O Ajani Valiant Protector. Yeah. Se você. Ele aí todo numa veste pacifista. com ombreiras puxadas pro verde num campo, numa campina, né? Verdade. Todo, cara, estou vendo que estou protegendo. É pacifista com machado na mão, né? Claro. Mas ele tá com o hobby completo, não sei se você chegou a reparar. Diferente dos outros, ele tá totalmente vestido ali, parece. Pelo menos parece, talvez não. Mas enfim. A imagem de fato é bonita. É. E ele tá com o cabelo arrumado pela primeira vez. Você tá falando tanto assim da arte, é porque a carta realmente deixa. Não, é que chama atenção. É uma arte que realmente chama atenção. Assim, né? Bem diferente do que a gente vê do Ajane, né? Mas enfim, ele entra com 4 marcadores de lealdade. Uhum. Colocando 2 marcadores, você coloca 2 marcadores até uma criatura. Com um marcador mais 1, você revela a carta do topo até revelar um card de criatura. E coloca o resto no fundo do seu grimório. E o menos 11, você coloca X mais 1 mais 1 marcadores na criatura alvo, onde X é seu total de vida. E ela, essa criatura ganha atropelar até o final do turno. Ah, menos 11. menos 11 pra uma, podia ser pra todas, né? É, um dos piores ultimates. Mas ele ganha vigilância também, ou então, né? Ganha trampo e vigilância. Ele não tá sozinho no time dos piores ultimates, não. Dá uma olhada no Ajane ou inabalável. Não, Ajane vírgula ou inabalável. Grande diferença. Custa 4, uma verde e uma branca, entra com 4. E é um planalto mítico. Esse é o que você vai tirar nos boosters, né? Então entra com 4. Mais 2, revele os 3 cards do topo do teu grimório. Coloque todos os cards de permanente que não sejam terrenos dessa maneira na tua mão. E os demais no fundo. Menos 2, espadas em arados. Exila qualquer criatura e o controlador ganha a vida igual ao poder dela. E menos 9, então ele entra com 4 marcadores e sobe de 2 em 2. Menos 9, coloque 5 marcadores, mais 1, em cada criatura que você controla. E 5 marcadores de lealdade em cada planinauta que você controla. Pois não é tão inútil não, né? Ah, é horrível. Eu não gostei, cara. Não, não é inútil, cara. Eu prefiro muito mais não estourar o Ajane e ficar com 4 espadas em arados guardadas ali, estocadas nele. Mas 4 espadas em arados não faz você ganhar o jogo. Ah, faz. vai levar um tempinho, mas faz, cara. Ah, ah, isso aqui é overkill também. 5. Você tem que estar cheio de criatura pra isso aqui valer a pena. E tem que ter um outro planinauta na mesa. Você já não ganhou um jogo? Você tem mais criatura e outro planinauta aqui na mesa? Ah, meu, sei lá, vai ter aqueles mirror com cada um com 2 planinautas. Ou... Bom, vamos falar da primeira habilidade, Felipe, rapidinho, que o pessoal pode se enganar, né? Você coloca cards de permanente que não sejam terrenos, então nada de mágica instantânea ou feitiço. Sim. Né? Ou seja, o piso da habilidade, o pior dos casos é você não comprar nada. Exato. E o teto da habilidade, o melhor dos casos, é você comprar 3 cartas. Por exemplo, um planinauta e 2 criaturas, né? Pode ser. É muito difícil. Você provavelmente vai revelar um terreno entre as 3 cartas que você vai revelar. Né? Isso, provavelmente sim. E o terreno estatisticamente, você... né? Sim, e o terreno você não pode pôr na mão. Então é uma boa carta pra top end do deck, né? Tá no topo da curva. Tem potencial, 6 manas é um pouco pesado, mas acho que a impressão que eu tenho da última vez que eu vi o T2 é que não tá tanto assim. Daria pra. Dá pra jogar, sim. O que eu tava falando com o Fernando também, que não vai pra hora, infelizmente, mas eu não gostei do menos 2 dela, porque ela não tem uma proteção contra Embraku. E eu acho mais provável no tipo. Esse Ajane é um planeta de tipo 2, pelo custo dele, não vejo jogando outro formato. Não. Então é mais provável, ela vai ficar um ano junto com a Embraku no tipo 2. Eu acho bem mais provável que você precise proteger ela da habilidade da Enraku pra você não tomar um controle de turno e o teu oponente usar o Ajane pra remover uma própria criatura tua. Isso é mais provável acontecer do que você precisar exilar uma criatura tua pra ganhar a vida e sobreviver mais um turno. Pelo menos a minha opinião. Então eu acho que valia muito mais a pena colocar uma habilidade exile a criatura alvo que um oponente controla, em vez da habilidade como está aí. E é só uma coisa que é bem caso assim, extremo, talvez não aconteça muito, mas é uma proteção que eles podiam ter pensado. A não ser que o metagame mude demais. A coleção é. Estão existindo coleção pequena? Não lembro, mas. É menor essa coleção? Tem, essa coleção é menor. Então, não sei, já não deve talvez mexer pouco com o metagame. E aí você tem um. Não sei, né? Depende de quanto mudar. Se continuar assim, eu acho que vai ser bem comum. Porque a Imarco tá jogando bastante, né? Nos decks de Delirio, no BG Delirio. Ô Felipe, eu tô olhando aqui, temos uma caixa também de um kitzinho de pré-release, né? Uhum. Tem a imagem aqui no site da Wizards, tem a imagem do bundle também, que é a Chandra, na capa. A imagem da caixa é a Chandra, né? É vermelho e preto, mais ou menos o tema. E tem 3 capinhas de boosters. Uma é o Tezzeret. Ficou bem mais legal essa arte. Espero que seja do bolso. Pode ser o Planinalta, pode ser uma mágica. A terceira aqui é o Ajane. É esse Ajane que nós já vimos. Isso. Não, não é não. É, é inabalável. É só que o fundo tá diferente. Tem um prédio lá no fundo com o símbolo de Kaladesh. Ou um livro, sei lá. É, o fundo tá diferente, mas... Tá com estandarte, não é? Igual o Tesere, tem um estandarte atrás, não é? É verdade, o fundo de todos é o mesmo, eu tô viajando. É só a criatura aqui. E no meio tem uma criatura, que tem cara de ser uma criatura com fabricar, Felipe. Porque tá usando umas armaduras, assim, manja? Uhum. Tem cara de ser uma criatura com fabricar. Pode ser. É. Gostei, pô, arte muito boa. Talvez seja a carta boa de fabricar que tá faltando. Será? Vamos falar então do... Deixa eu ver, tem umas promos aqui. Oh, essa promo é legal. Fala aí então. Da Scrap Crawler. Isso. Um artefato de 3 manas genéricas. 3/2, uma criatura artefato constructo. Toda vez que ele ou outro artefato que você controla é colocado no seu cemitério vindo do jogo, você pode retornar para sua mão um artefato alvo que esteja no seu cemitério que custe menos do que o que foi pro cemitério. Ok, eu tenho uma teoria sobre esse custo 3, que já tá enchendo o saco, já tudo é custo 3. Quer ouvir? Fala. Tem a ver com os Aetherborns. Porque os... Como é que em português mesmo? Aetherborn. Não lembro. Nascidos no Éter? Não. Do Éter. Eterídeo. Eu não lembro, mas... Acho que é Eterídeo. Tem a ver com esses caras, porque eles têm uma vida muito curta, né? E acho que, tipo, o custo 3 deve representar o topo da vida deles. Eles não vivem mais do que o tempo de você baixar 3 terrenos em jogo. Sei lá, é uma ideia meio besta, mas pode ser. Pode ter a ver com eles. Pode ser. Eu tenho um counter aqui que o pessoal vai gostar. É um counter que demitiu o cancelar. Falando em demitir, o Teobaldo já fica tremendo, né? Calma, Teobaldo. Não, o Teobaldo tá... O Teobaldo, pelo menos nas vinhetas, ele vai sempre trabalhar. Ele só precisa até ir pro foto e pro preto, né? Mas tá bom. Foto fica rápido. Mas vamos lá, o counter é disallow, né? Eu não imagino como pode ser a tradução disso aqui. Allow é permitir. Então, sim. Né? Não permitir. Rejeitar, sei lá. Acho que já tem uma carta com esse nome, mas enfim. Disallow uma, custa um cancel, né? Uma e duas azuis, instante. Anula, mágica, habilidade ativada ou habilidade desencadeada alvo. E é raro, tá? É um counter raro. Eu digo assim, nós já temos essa carta em Modern, né? Sabe qual? Que faz tudo isso? Sim, pelo mesmo, quase o mesmo custo, Felipe. Não lembro não. De Ravnica, Void Slime. Void Slime faz isso tudo? Faz isso tudo, só que custa 2 azuis e uma verde. Então por essa pequena diferença, eu acho que Disallow tem chance de ver jogo em Modern. Não? Se poder contar uns triggers, pode até valer a pena não contar uns triggers. Assim, você ter a opção numa mesma carta, né, e mono azul sem se preocupar em splashar verde pra uma carta. Mas aí você vai tirar um comando? Complica. Você não vai tirar, se você estiver usando Leak ou como chama, Remand, você não vai colocar isso no lugar. Mas vamos pensar, que habilidades ativadas ou trigadas você quer anular? De ativado eu adoro anular as Fatlands, cara. Sim, pô, Fat, tem o Ravager, tem... Deixa eu ver. Bom, você não vai querer... Como chama? Que dá mais um, quando você joga uma mágica? Sim, nossa. Mais um, quando você joga uma mágica? Do tipo que o Fim de a destreza? Isso, destreza. Mas você não vai querer anular isso? Não, acho que não. Bob, não sei se vai querer ativar, dar counter na atividade do Bob. Tenha todos os planos altos, claro. O planinho alto é ativado, você pode anular. Tá anular uma habilidade do planinalto? Pode ser, o cara. Melhor dar bounce no final do turno e dar counter de novo. Disallow custa 3 manas, né? Normalmente no turno 3 ou 4 é onde o oponente vai ter o Tron montado. Então, se você puder de alguma forma sobreviver mais um turno a uma ativação de um Karne ou de um Ugin, tá valendo. Se exigir que você passe todo destapado e com essa carta na mão. A gente vai lá, Karne, -3, remove teu terreno. Não, mas aí você dá counter no Karne. Tá, você tá no draw e aí você quer pegar sua habilidade, você vai perder seu turno quando o cara tá avançando a mesa pra dar um counter no Karne. Não, mas pera aí, se você tem uma Spell Skite, o cara vai dar Karne e tirar a Spell Skite. E Spell Skite entra no 2. Aí no 3 você consegue fazer isso. Tá, mas aí no outro turno ele faz de novo. Então, isso que eu tô falando. Se você precisar de mais um turno pra sobreviver em um deck hipotético de controle... Então, é que aí como é que você vai, cara? Você vai tirar o card, entendeu? Ah, não sei. Não tem como. Ah, mas o Modern tá cheio de coisa pra tirar pro Linalto. É que às vezes você é mais não fácil, tem no exemplo, turno 3. O cara vai tirar seu bicho, você dá com carne e você te dá um counter pra bater, sabe? Esse counter dá um counter na habilidade, mas... Ah, sim, sim. Eu não sei, tem que ser coisa específica. Com certeza tem situações específicas que a carta vai ser boa, mas... Sim. Eu acho, por exemplo, você vai preferir ter um comando. Se você quer uma carta que custa mais que 2 que dá counter, você vai querer um comando. É, eu ainda vejo problemas em chegar na quarta mana lá. Mas, assim, é discutível. É uma opção. É discutível. É uma opção, e às vezes a pessoa joga com um counter diferente, com uma cópia de algum outro counter diferente. Eu acho counter que quem, flux, sim. Eu acho que quem joga Commander pode gostar dessa carta, né? Não é mandatório, mas pode gostar. No tipo 2, eu acredito que vai ver jogo, se algum deck de controle for viável. Em um ano, assim... Em Vind, talvez. Se contar em Vind. Dread... É, pode tem ser, olha, aplicações. Habilidade de cascata, né? É que Dread é substituição, né? Mas você pode, por exemplo, tirar o Golgari Graveswall, mas você não vai querer fazer isso. Dread não ir pra pilha é muito roubado. É, vamos lá. Ah, tem uma outra coisa sobre essa carta também. E sobre as duas próximas que a gente vai falar. Elas têm o símbolo do Planinauta atrás. Significa que são cartas que contam a história da edição. Né? Uhum. Lembra que tem 5 cartas que contam a história de Kaladesh agora, uma coisinha nova que eles estão vendo. E a segunda carta, Felipe, fala aí pra gente, é uma carta que traz uma habilidade nova. Uma carta bem legal, Battle at the Bridge. Me parece o Tezzeret, não? Me parece também o Tezzeret. Deve estar lutando com alguém, talvez com a mãe da Chandra, não sei. E aí é X e uma preta. Aí você, e qual que é o texto dela? Ela, criatura alvo ganha menos X até o final do turno. E você ganha X de vida. E é uma carta rara. Uma carta rara. E acho que todas as cartas de plan... Bom, vamos terminar a carta primeiro. E ela tem uma habilidade chamada Improvise. Você usa... Ele tem todo um textinho que pra mim ficou muito poético do que o usual. Ô Felipe, só uma coisa. Sendo podcast há quase 70 episódios, acho que eu tenho essa habilidade já em mim. É muito poética, pode ser. Improvisar. Não, a habilidade é muito boa. Usando os artefatos pra te ajudarem. É convocar de artefato, né? Não, o texto não é o mesmo, né? Que fala, ele tem primeiro que tem. Seus artefatos podem te ajudar a jogar essa mágica. É tipo, cada artefato que você virar, depois de todas as habilidades de mana, você gera um a mais. Tipo, desculpa a palavra, mas foda-se essa primeira frase, cara. Seus artefatos podem ajudar a castar esse spell. Foda-se, o que que a habilidade faz, cacete? Mas eu acho interessante texto, o jeito que eles escreveram depois, porque eu já vi, tipo, discussão, né? Quando o cara tapa, sei lá, meu, tapa tudo, você tá usando toda a mana pra isso ou não, sabe? E aí ele fala, todo artefato que você der tap, ele vai contar como se fosse uma incolor, mas só depois de você ativar todas as habilidades de mana, né? Sim. Então parece que tem que tapar todas as manas primeiro e depois gerar os artefatos. Não pode, tipo, trocar essa ordem, né? Isso vai dar uma merda gigantesca então, na release, isso, cara. Não, isso pra mim só quer dizer que, do tipo, se você tapou toda a sua mana, não sei o que, não pode falar que tem mana na pool. Se você virou algum artefato. É, diz exatamente o que o texto fala. Você tem que fazer nessa ordem. É, porque agora... às vezes o pessoal vira, sei lá, você imagina, dá um convoke. Não lembro exatamente como é que tá o texto, mas sei lá, vira 5 criaturas e 5 terrenos. Ah, eu faço com. Aí, sei lá. Tô gerando total 6 manas, deixando 2 na pool. Você não poderia fazer isso, teoricamente você não poderia fazer isso. É, a gente conversou quando o Thomas veio aqui, o Fernando falou de um caso em que aconteceu, acho que foi com ele mesmo, em que o oponente virou vários terrenos e castou uma mágica de X, o Fernando foi lá, antes do oponente falar qualquer coisa, e mostrou um counter. Aí o oponente falou, não, mas eu deixei umas manas na pool. Aí o Tomás disse que quando você não anuncia nada, você gastou todo o equivalente a X. Então, tudo que você virou. O texto fica estranho, né? Porque, fica estranho. Porque, você, por exemplo, você pode, eu virei todas as minhas manas, vou deixar algumas na pool, mas aí eu tô fazendo X. Então você tem que anunciar o X, virar e depois virar seus artefatos. Virar os artefatos pra pagar esse X é a última coisa que você faz. O texto meio que confunde, entendeu? Você tem que anunciar pra X, daí virar suas manas, depois seus artefatos. É assim, na prática, pra quem joga no dia a dia, não deve mudar muita coisa, a não ser que tenha uma coisinha escondida aí, mas normalmente você primeiro vira as manas e vira os artefatos e outros custos adicionais. E aí depois você mostra a carta. Isso, essa carta. Mas parece jogando que aí tem batalha que ser o na contrário. Ponte pra X. Mas parece que aí primeiro você tem que declarar e depois fazer tudo isso. Não, acho que não, porque tá dizendo que você tem que tapar depois. E se você primeiro virar as manas, depois tapar os artefatos, acho que não tem problema. É, na prática você vai fazer tudo ao mesmo tempo e vai falar que é X mesmo. Eu o que me preocupa um pouco esse texto é se tem alguma questão de regra que vai impedir alguma coisa, que vai mudar alguma coisa ou não. Ah, pra eles colocarem o texto aí deve ter alguma coisa, né? No geral é mais uma carta também que mostra a história da edição, né? Tem uma fala do Tezeré assim: isso é maior que você, todos vocês. Então é tipo o Tezeré lutando contra as sentinelas a princípio. Provavelmente, né? E a batalha na ponte, né? É, e é um feitiço raro que é um removal. Eu diria que vai ser um premium removal do limitado. Não, eu imagino que fica só no limitado, viu? Gostei até. Fora do limitado, você tem kill spells de 3 manas que fazem melhor que isso. A não ser que o ganho de vida seja relevante. E que artefato você vai poder tapar? Veículo, se você não tiver afim de... É um feitiço, não vai fazer no turno do oponente. É, o chato, né? É que é feitiço. Veículo, se você não estiver atacando. Artefatos como, sei lá, o Prisma Profético, ou os Puzzle Notes, coisas assim. É. Vamos passar para... Oi? Tem que ver o que vai ter, né? Qual suporte vai ter a carta. Se tem improvisar, vai ter artefatos com ETB, com certeza, e que vão ser utilizados para pagar esse custo. Talvez volte aqueles artefatinhos que quando entram fazem uma coisa, quando saem fazem alguma coisa, mas no jogo não fazem nada. Tipo, o pessoal usa Igor Wellspring, né, no comando. A próxima carta é uma grande revelação. Além de... Ó, é uma carta que tem o símbolo do Plenalto atrás, mas não tem o textinho de lenda. Não tem flavor text. Sim. Que pra mim é muito estranho, né? E diz assim... Não cabe. É verdade. O nome é Dark Intimations. É intimações sombrias, né? Custa 2 e 1 Grixis. Ou seja, 2, uma azul, uma preta e uma vermelha. É um mini... depois o Felipe dá o apelido dele pra essa carta. O Fernando já deu uma. É um feitiço raro também. E diz assim: cada oponente sacrifica uma criatura ou um planinauta. Descarta uma carta e você retorna uma criatura ou planinauta do teu cemitério para tua mão e compra uma carta. Além disso, diz outra coisa: quando você casta um planeswalker bolas, não é com bolas, é um bolas planeswalker só, tá? Pode ser com bola ou pode ser... Tem que ser um bolas. Você pode exilar essa carta. Não, você tem que exilar essa carta do cemitério. E se você fizer isso, aquele Planeswalker entra no campo de batalha com uma lealdade a mais. E aí, qual o seu apelido? Meu apelido? Eu não sei. O do Fernando é Ultimato Cruelzinho. Mini Ultimato Cruel. É um mini mesmo, né? Pode ser algo, não sei. Aprendendo a ser cruel, sei lá. Um terço cruel. Né? Acho que é menos, né? Nem lembro quanto era o cruel ultimato. Era 5? Ou 3? Era 7. Da 7, cara? 7. Um feitiço que custa 3 cores e faz isso não é muito interessante. Acho que o pessoal não vai utilizar em tipo 2. A não ser que o planinauta bolas realmente seja muito bom e o meta favorecer essa carta, mas eu acho que ela faz muito pouco pelo custo dela. No limitado vai ser uma bomba, né? Se você puder castar, claro. Se pega um de cada, blá, blá, blá. Não, planinauta, é um planinauta ou criatura e descartar uma carta, tipo, lá no quinto turno. Essa carta é interessante porque ela dá a dica o seguinte: se ela custa 5, com certeza o Nicobolas vai custar 6 ou mais. Eu aposto nisso. Não, ele sempre custa, sempre é caro, né? Sim. E faz todo sentido, porque aí você jogaria essa carta no quinto turno e o bolas nos turnos seguintes, né? Não faz sentido o bolas custar isso ou menos. Vou falar um pouquinho do artefato, do veículo lendário dessa edição, então, Felipe. Manda aí pra gente. Heart of Kiran. Artefato lendário, veículo. 2 manas genéricas, 4/4. Voar, vigilância. Tripular, 3. Você pode remover um marcador de lealdade de um planinauta que você controla ao invés de usar o crew cost de pagar o tripular. O pai da Chandra virou um veículo, cara. Exato. Nossa. Parece, né? Ou era dele, né? Esse deve ser o veículo do bem. É muito... Cara, você tirar uma marca de lealdade de um planalto, só ser... É, isso explica a vigilância, né, Felipe? Porque outrora a vigilância é uma habilidade meio inútil em um veículo, porque... É, você teria que pagar de novo o custo, né? Você teria que pagar de novo, mas já que você pode remover um marcador de planalto, você pode fazer isso no turno do oponente. Então esse bichinho pode atacar e defender. Como ele custa 2 manas e é um anjo serra, eu acho... Ele não é tão puxado como o Cóptero, por exemplo, mas eu acho que pode ver jogo em tipo 2 sim, cara. Que o 3 é foda, né, cara? Imagina o seguinte, ele no turno 2 e Sahili no turno 3. Você remove um counter da Sahili pra ativar ele. E depois usa a habilidade menos 2 da Sahili, porque você pode fazer isso. Né? Você gastou a Sahili inteira, sim, mas engatou 8 de dano no teu oponente, no terceiro turno. Né? Então é uma coisa que pode acontecer. 8 de dano no terceiro turno não dá. Oi? Ela copia com mais um ou com menos? Ela copia com menos 2. Ela entra com 3, né? Então. Não dá pra você fazer isso. Oi? Não dá pra você fazer isso. Dá, porque ela entra com 3. Você gasta 1 pra transformar o coração de Kiran em criatura. Depois usa o menos 2 dela pra copiar o coração de Kiran e dá ímpeto. Aí você deu 8. Mas ela não vai estar tripulada, né? Não, você vai copiar ele já tripulado. Mas eu acho que ele vira um artefato sem estar tripulado. Ah, boa pergunta. Pelo meu entendimento, ele é sem estar tripulado. Será? Pra mim sim, pra você copiar a carta, né? Não o estado que ela tá. Bem lembrado. Porque ele não vira uma criatura. Ele vira uma criatura? Não, peraí. Ele vira uma criatura, então talvez sim. Ele vira uma criatura, então ele ganha o tipo de criatura. Se você copiar ele vai copiar o tipo. Ele vai estar uma criatura, eu acho que sim. Então, você deu 8 de dano no terceiro turno. É, pode ser. E assim, você pode, eventualmente, você tem um planalto com muita muito marcador de lealdade que não serve pra nada, Teobaldo. É gênio. Você pode ficar utilizando esses marcadores pra ativar esse veículo. E outros, né, que eventualmente tenham essa habilidade no turno do oponente. Dá uma utilidade pra esses marcadores. Bem interessante. Estão testando aí como é que é usar marcador de lealdade pra outra coisa. Sim. E como usar planaltas em geral. Os juramentos mostraram isso, né? Os juramentos também beneficiam você baixar ou ter planaltas. Né? Sim. Legal. Mais um veículo lendário aí pra coleção. Vamos lá. Promos e embalagens nós já vimos, já comentamos. Tem uma promo, Felipe, que é a de Friday Night de fevereiro, que já foi spoilada aqui pela Wizards. Né? Em fevereiro já teremos Revolta do Éter aí. No entanto, a promo é de... Eu acho que essa carta é de Luarcano, ou é de Kaladesh. Ixi, não lembro. Fortune's Favor. É tipo um fato ficção em que o sujeito esconde duas cartas viradas pra baixo e mostra duas viradas pra cima. E aí você escolhe um... Carta. Oi? Eu lembro da carta, não lembro da edição, não. Acho que é Kaladesh. E você escolhe um dos bolos pra ir pra tua mão, né? Acho que é de Kaladesh, assim. Né? Uma carta interessante, ainda não vi ela jogando. Mas pode ser que apareça aí. Ultimamente as promos de Friday têm sido decepcionantes, né? Estavam muito boas também, né? Mas tem um lugar aí no meio. Podia ser umas coisinhas melhorzinhas, né? O pessoal deseja mesmo, que o pessoal tá utilizando em deck e tal, né? De vez em quando uma rara também, pô. Tipo Pendelhaven, lembra de Pendelhaven de promo? Eu acho que eles não vão mais fazer isso. Uma pena. Bom, tem uma coisa aqui pra quem curte especulação, já que o programa hoje é praticamente de especulação, Felipe. O Maru, lá no Tumblr dele, publicou a Rabia Scale, que é similar a Storm Scale, que nós já falamos aqui, né? O ranking das mecânicas de Magic, que tem chance de voltar, de acordo com o Maru. A Rabia Scale é o ranking de planos que nós temos chance de revisitar. Legal. E do mesmo jeito que Storm, a escala, né, leva o nome de uma mecânica que nunca vai voltar, provavelmente, Rabia também é a mesma coisa. Felipe, que é Rabia? Então, é isso que eu ia te perguntar agora. Não, nem ideia. Você tá bem de lore? Não, de jeito não. Em que edição se passa as aventuras em Rabia? Vou te dar uma dica, hein? Ó, tá dado. Terras Natais. Não. Droga. É o Grota. Não, mentira, Terras Natais é muito legal. Existem 1001 Rabias. Ah, agora ficou fácil. É o Kiara Benais? Isso. Ficou fácil, né? Era a Benite, se passa em Rabia. E de fato existem 1001 Rabias, cara. É bizarra a história. Eu não lembro. Mas eu usei com Terras Natais, mas como o Lord, Terras Natais era muito bom. Terras Natais é o Grota, o plano. Mas sabe por que Rabia tá a gente provavelmente não vai voltar pra rabiar. Porque é uma cópia de uma história. É, eles não têm os direitos autorais pra, pra voltar pra rabiar. Foi, é verdade. É verdade. É o próprio Mario falar isso. É porque na época foi o Richard Garfield que fez tudo, né? Ele era design developer. Ele tava lendo Mil e Uma Noites, então tirou as ideias daí. É, e a edição é dele. É dele? É dele, é. É uma cópia, né? É que não tem direitos autorais pra isso, mas... Pois é, mas voltar pro plano acho que eles não vão. O Mario disse o seguinte, então... É porque mudou o jeito que eles fazem as coisas, né? Sim, até os artistas, né? Mudou, eles não estão mais relançando arte antiga. É, mas lembrando, a Rabiar Scale é similar a Storm Scale, então é a opinião só do Mario. O Mario não pertence ao time criativo, ao creative, né? Ele não decide, não tem última palavra sobre pra onde a gente vai, tá? É a opinião dele. Mas isso, lógico, influencia bastante. E claro, é simplesmente a opinião dele sobre revisitar. E não aborda ir a planos similares. Por exemplo, Rabiar, que é Mil e Uma Noites, Arábia e tal. É, nada impede de eles inventarem um outro plano com um nome diferente, mas que seja efetivamente a mesma coisa. Tá? Então, até você ter uma liberdade criativa, né? Um pouco... Ah, sim, e assim, chega uma hora que você esgota também os temas, né? É que, por exemplo, o Rabiar era muito assim, os personagens eram da Mil e Uma Noites, sabe? É, então você não tem um flavor próprio, assim. É. Olha, isso foi postado agora, né? No final de novembro. E vamos falar a escala pro pessoal, lembrando que nota 1 é muito provável que vamos voltar, e nota 10 é extremamente improvável. Felipe, você tá com a escala aberta? Tô. Então você fala pra mim os planos, nota 1. Ravnica Innistrad. É, planos muito... Já voltamos. O pessoal gostou muito, né? E já voltamos pra eles, né? Será que segunda volta? É bem provável, de acordo com ele. Level 2? Zendikar, sozinho. É, não é novidade também. Nota 3? Kaladesh, Teros. Cara, Teros tá muito alto. Ah, o plano é que eu acho aí também tem uma... Eles vão voltar pra buscar Elspeth, né? E... É, uma hora a gente tem que voltar, é verdade. Não, o Lord não é tão ruim de Teros, né? Mas... É, acho que a execução não foi muito legal, não. Não, mas o Lord não era tão ruim, não. Kaladesh é um pouco cedo pra estar na nota 3, mas tudo bem. Ah, mas será que não é porque... É que eu não li tudo que ele escreveu, mas... Será que não é porque o plano é bem propício pra voltar, assim? Não é um plano que... possibilidades muito boas, tem tipo, tem muita coisa acontecendo no jeito que eles contaram a história e tipo, é um plano que você pode fazer muita coisa no próprio plano, né? É, se eles terminaram o plano, a história do plano, deixando algumas coisas em aberto, sim, né? A gente não sabe o que vai acontecer do Éter. É que a gente tá nessa questão de eles estão seguindo um arco de história, né? É, mas, por exemplo, acabou esse arco. Poderiam voltar pra Kaladesh, tipo, super tranquilo. Sim, sim. Assim, se o plano não ficar destruído em Revolta do Éter, de novo. Não é, claro. Depende muito do que eles fizerem. Porque meio que a gente já sabe que vai Gremlins vão invadir, né? foi o que foi falado, né? E tinha, como chamar, coisas e tal. Quem? É, tinha, como chamar... Coisas de texto que comentando a invasão dos Gremlins aumentando em Kaladesh. Tinha uma historinha contando isso? Eu não vi. Tinha um reminder. Não é? Um flavor test numa das cartas falava isso aí. Ah, tá. Nossa, deve ter esquecido. Ô, Felipe, vamos pro level 4 da Rabiar Scale. Alara, Dominaria, Tarkir e Vryn. Ah, Dominaria pelo menos tá num nível aceitável. Cara, a chance de voltar pra Dominaria é alta. Ufa. Eu acho que é alto porque todo mundo quer, mas eles não querem. Eles estão adiando essa volta. A Lara também tá alto. Muito bem feito, né? É. A Lara é estranho, né? Porque teve que reconstrução de Alara, virou um plano totalmente diferente. É, eram 5 planos, agora a gente vai voltar pra um só. Tarkir, cara. Tarkir tem chance de voltar. E Tarkir ficou meio zoado com a história de volta no tempo. Esquisito. Não é... Vryn não é bem uma volta, né? É uma primeira viagem que a gente só teve um spoiler de Vryn em Magic Origins. É o plano natal do Jace. Level 5, Felipe. Fiora, New Phyrexia, sendo Mihodin. É. Tá bom, olha, a chance de voltar pra Nova Phyrexia é relativamente alta. Muito bem. Fiora eu não lembro. Phyrexia também não. Deixa eu ver. Level 6. Regatta. Tem o TH no final. É. Eu lembro dessa. Eu acho que Fiora e Regatta estão em Planet Chase. Né? Pode ser, não sei. Era uma época que não jogava. Level 7. Lorin, Shadowmourne, Xandalar. Cara, Xandalar não tá tão alto assim. E Lorin e Shadowmourne. Será que eles não querem voltar aí? Lorin e Shadowmourne, eu gostei pelo fato de ser um plano tribal, né? Eu gosto de tribo. E de tribo clássica. Goblin, zumbi. Fada não é tão clássica, mas tem elfo. Né? Eu gosto dessas tribos clássicas. Kitkin. Parece um bloco bem construído, assim, Lorin. Não sei porque, talvez seja difícil de executar. Ou talvez pela associação com mana híbrida. Mas não sei se necessariamente. Bom, será que por mana híbrida eles, seria algo que teria que colocar e eles não estão querendo? Pode ser. Ele diz que mana híbrida é uma mecânica que eles gostam de trazer de vez em quando. É uma mecânica decídua, né? Xandalar é bem complicado também. É uma história antiga e é um plano que estava viajando pelo multiverso. Eu não lembro se ele parou de ser itinerante. Não é no final da história. É meio zoadinho, é meio antiga a história. Não sei se vai voltar. Olha, não. Lembra da nota 5, Fiora? Eu puxei aqui a história. Tem uma carta de Conspiracy. Acho que é de onde passa. É onde passa Conspiracy, cara. Ah. A Kaia é de lá, o Leovold é de lá. Interessante. É um plano de renascimento perpétuo. As belas cidades de Fiora são conhecidas em todo o multiverso. Eu nunca ouvi falar. Por sua bela arquitetura e pela engenhosidade dos inventores. É onde fica Paliano, por exemplo. É. Então tá. Olha, é bem, bem provável a gente visitar Fiora, então, porque já tem cartas e tem uma plot toda aí, né? Sim, mas talvez eles deixem só pra Conspiracy, né? Ah, sim, sim. Olha, eu tô olhando aqui Regata agora. Regata é o plano onde a Ordem de Eliud, acho que não é Eliod, não é Eliod. Eliud foi fundada. Não é do Máscara de Mercádia? Regata foi visitada por Jaya Ballard, Jace Bellerin e Gideon Jura. É o plano natal da Chandra. Natal não, né? É onde a Chandra fez a casa dela, onde tem aquele Keral Keep. Entendi. Ela era tipo um monge, né, nesse Keral Keep aí, onde foram buscar ela, né? É verdade. Mas a gente não sabe muito sobre Regata ainda, não exploramos direito as cartas de lá. É pra onde ela... Eu acho que é onde ela planinotou a primeira vez. Nossa, esse nome aí me pareceu tanto de uma ordem que tinha, acho que, né? Máscara de Mercádia, meu. Eliud, eu acho que é mais antigo que isso. Order of Eliud. Não, deve estar confundindo com algum nome, com nome parecido. É, talvez. Ó, vamos lá, level 8. É, Kamigawa Segovia. Segovia? Kamigawa, tudo bem, eu não ligo. Podemos nunca voltar. Agora Segovia, eu tô muito triste. Pô, mas cara. Em lore, você acha que questão de lore, você acha tão ruim Kamigawa? Acho que a execução foi ruim, né? Mas a execução foi ruim, de fato. Mas será que é só pelo como chama? O associação com coisa ruim que eles não querem voltar? Ah, eu acho bem provável, cara. Porque se o plano não foi popular, não deixou uma boa marca, não vendeu muito, por que que eles vão voltar? É, pode ser. Eu não gosto também porque eu tava parado essa época, então não tenho nenhuma ligação especial com o plano. Além disso, também quase que dobrou o tamanho da minha coleção e o trabalho que eu tenho pra conseguir as lendas. Todas as criaturas raras são lendas, é uma porcaria. Mas... Agora, Segovia me deixou triste, cara, que eu tava muito querendo ver o que eles iam fazer com Segovia. É chato, né? Segovia, pra quem não lembra, é aquele plano em miniatura, né? O Leviatã de Segovia, pra ter uma ideia, 3, é 3-3. A carta de Plane Chase de Segovia é o Hipódromo. Todas as criaturas têm -5/-5. Eu queria muito ver o que eles iam fazer com o plano em miniatura. Mas não sei... Porque não será que tá esse plano, né? É mais uma coisa que daria pra brincar, né? Será que é um plano que anda no bolso de alguém? E pode estar dentro de um plano. Pode, olha. Pode estar dentro de outro plano, alguma coisa assim. Acho que a gente nunca vai saber se é nota 8. Agora, não voltar mesmo, aí sim são esses dois últimos. Level 9. Mercadia. Muito triste. Serras Helm. Ah, não. O Grota. Ah, não. Não vamos voltar pra Terras Natais, cara. Por que será, né? Ah, cara. Pô, a nossa infância no Magic tá aqui, né? Na nota 9. Sim. Na level 10. Serras Helm, tudo bem, vai, mas. Resto, poxa. É. Ah, mas ainda tem coisa legal no Reino de Serra. Mas nota 10 só Rabiá, né? Então, o que tem de antigo no Magic é basicamente sobreviver ao Dominário. E Mihodin, vai. Mihodin. Que é a nova Firex. É. O resto, provavelmente, não voltaremos de acordo com o Mario. É uma questão de identificação, eu acho, né, também. Os novos jogadores, que é onde a trupe do Jace está. É, eu acho que agora a intenção é vender, né? Seguir as sentinelas e ir para planos populares, né? Isso, porque eles poderiam usar as sentinelas indo pra Mercadio, por que não? Ah. Ou pra Ugrota. É, eu desconheço a razão. Por que não? Bom, Mercadio tem uma razão, né, cara? Máscaras de Mercadio, o bloco inteiro, é um dos piores. Porque depois de cagarem no power level de Saga de Urza, eles reduziram muito o power level nesse bloco. Então talvez seja uma mancha aí sobre o baixo power level. Eu vejo muito como uma questão de lore, sabe? Não de voltar num plano por causa do... Se pensar assim, o Return to Ravnica foi péssimo. Ah, não. A primeira Ravnica foi popular. Teve Shockland. Sim, a primeira. Mas a segunda. Ah, o interesse... Segunda visita. O interesse é você se aproveitar de um momento que o plano tem. Então, mas aí que tá. Você tá... A Return to Ravnica, o bloco, né? É. Não foi muito bom. A primeira coleção foi, acho que foi melhorzinho, mas as outras aí você vai resgatar, porque você tem um negócio lá atrás, da primeira Ravnica. Eu curti, cara, porque não foi bom pra você, ou você disse que não foi bom em termos eu de... Eu sei, cara, pra mim, em termos de lore foi péssimo. Apesar Mas já tá amarrado, em termos de lore já tá amarrado. O Jace é o novo pacto das guildas vivo. Sim, uma hora vai acontecer. Em lore tá amarrado, mas é. Como coleção, não achei tão boa. Lógico que é Shocklands, mas tipo, tirando isso, tem uma outra carta e de bloco todo, né? E lore pra mim foi bem zoadinho. Só se realmente quiser mudar tudo de novo. É isso que eu falo, se você vai mudar tudo de novo, tanto faz o plano que você tá voltando, sabe? Verdade. Não, assim, em termos de venda não é que tanto faz, né? Você se aproveita do momento que já tava o plano. Então, mas é. As memórias. Mas será? É que tudo bem. O Ravnik tem isso que você falou do Life Pact. Mas o Living Pact. Mas se é tirando isso, cara. Não sei se tem tanto apelo pros novos jogadores. Pros novos, não. Se voltar pra Innistrad, por exemplo, que voltou agora e o lore foi bom, não sei, pelo menos me pareceu, que as pessoas gostaram de jogar. Mas se um jogador novo normalmente tem contato com os mais antigos, né? E se a gente vai voltando pra Ravnica, eu vou falar pra ele, meu, jogo pré-release, compra bastante booster, porque as vezes anteriores que nós tivemos em Ravnica foi bem legal e tinha esse ciclo de terrenos aqui que você vai precisar pra jogar Modern. Enfim, compre booster e jogue bastante. Agora, se a gente voltar pra Mercadio, eu falo, puta, tomara que seja melhor do que a última vez, porque a última vez foi uma porcaria esse bloco. Então acho que tem essa parte de você acabar contaminando também com as expectativas dos jogadores novos. Pode ser. Né? É difícil suprir expectativa também, né? Também. Você tem a parte ruim, né? De ter expectativas já decididas. Ô Felipe, vamos pra notícia do MOL? Vamos. Rapidinho. Então, aí a parte que o Fernando curte, ó. É, o bug do blog foi atualizado pra quem tá começando o Magic Online. Tem que ficar de olho nos bugs que tem, porque você consegue ser reembolsado se você perder um torneio, perder tickets ou alguma play point de entrada nos torneios por algum bug, tá? Mas se tiver lá no bug no blog, que é uma lista de bugs conhecidos em que eles estão trabalhando para melhorar, eles talvez te reembolsem uma vez, mas mais que isso não, né? Então não tem como abusar. Um bug engraçado que encontrei é para quem joga Commander. O Fernando já tinha dito, né? A regra é atacar Narset primeiro. Sim. Ela já tá zoada pelo jogo também, porque ela não consegue jogar mágicas com as split cards, sabe? Aquelas cartas duplas, uhum, tipo Fogo e Gelo, as cartas com Suzy também. A Narset, quando revela, não consegue jogar essas cartas. Que bizarro. Bizarro, né? Tem uma nova ferramenta para filtro para decks no limitado agora no Magic Online. Por exemplo, você pode digitar Energy, que ele vai selecionar todas as cartas com energia, né? Legal. Legal, e a pergunta é, por que não tinha isso antes? Exato. Mas ok. Bom, mas deixa pra lá. Ainda bem, né? Estão melhorando. O que mais? Drafts de Gatecrash foi essa semana, vai até o começo da semana que vem, né? E depois vai ser a Dragon's Maze, que é uma das piores edições que nós elencamos aqui. Mas, pois é, né? Mas quando você drafta Dragon's Maze, é Dragon's Maze, Gatecrash e Return to Ravnica. Gatecrash, na verdade, é um dos nomes mais legais de falar, né? Gatecrash. Em português é um dos piores. Portões violados. Não existe portões violados. Ah, e tem uma coisa também. Tem três cartas de Gatecrash que dão problema. E duas de Retorno à Ravnica que dão problema no Magic Online. O que o Wizard fez? Removeu todas elas. Ah, que bom. Pois é. Eu queria que eles removessem também todas as Crappy Hairs dos meus boosters. Mas podiam, né? Ajudava. É interessante isso, né? Eles digitam algumas coisas ali, remove. Agora você não vai abrir mais certas cartas. É, de Retorno à Ravnica, por exemplo, tinha uma carta que é Common Bound, que é... é uma mágica branca e verde e que é relevante em limitado. É, faz assim, mágica instantânea e você coloca um marcador mais um na criatura alvo. Coloca um marcador mais um na criatura alvo. Faz isso, a mesma coisa duas vezes. Nossa. E por algum motivo essa carta estava dando problema e eles removeram dos boosters. Ele já tá fazendo uma só. Ou podia travar o jogo, né? Não, talvez. Fazer infinitas. E é basicamente isso, gente. Felipe, vamos dar uma olhada nos preços? Bora lá. Vem, Teobaldo. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Chegamos ao mercado alto, Felipe. Ao mercado de Mercadia. E algo está me impressionando já. É, tá olhando os preços do tipo 2 aí? Não, eu estou no Modern. o teu padrão é o Modern, né? Exato. Assim, eu vou pro Modern junto contigo. O que eu tô vendo aqui é que muita carta sobe de preço nessa época do ano e pouca carta baixa, cara. E era pra tá barato, cara. O pessoal acho que tá muito especuloso Especuloso. Especuloso no, na coleção, cara, porque é. Master Transmuter, será que é uma coisa que não tô conhecendo, cara? Master Transmuter subiu. Subiu 50%, cento. $13. É uma rara de Conflux. Mikos Mitz Latzi, todos os permanentes são artefatos. E todos os cards que não estão em jogo, spell e permanentes são sem cor. É, Time Shift do combo também, né? Aquele que você sacrifica 5 artefatos pra jogar um turno, subiu 25%, tá $12. O pessoal tá especuloso, concordo. Me parece que é isso, não sei, ou aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo. Cara, Dublin Season subiu de novo. Dublin Season, uma rara, de $66, subiu 11%. Bizarro. Vamos pro tipo 2, vai. De repente os preços são menos depressivos. Caiu alguma coisa? Vamos ver. Caiu o Scald Interno, olha só, 2%. E Goif caiu, cara. Eu sempre fico feliz quando o Goif cai, mais 1%. Olha, só tá $156 o Goif. Só isso, tá em promoção. Só. Compre agora. Crucible caiu, olha só. Agora fica 2%, tá 58. Nossa, Crisol dos Monstros tá valendo tudo isso. Tá, por isso que eu não tenho. Joga Modern? Joga. Ah, tá, tô explicado. Tô olhando tipo 2 aqui. O que é um pouco decepcionante é o preço do Gear Hulk verde, né? Caiu 12%, tá $8. É, ele tinha tanto potencial, mas não tá vendo o jogo, então tá baratinho. Os Gear Hulks em geral não tão caros, né? É, eu acho que é o momento de pegar, viu? O verde, pelo menos, é o momento de pegar. Parece aí que a gente tá chegando no piso de preço dele. É uma carta dessa, uma hora vai começar a jogar. Eu consigo ver fácil isso aí, dobrando, até triplicando de preço. Tá $8 atualmente. É uma mítica, né? Uhum. Importante não esquecer. Agora, o que subiu de preço na última semana foi a maravilha, a Marvel. Tá $8 agora. A Tagame deve ter mudado pra beneficiar eles, né? É, teve uma ressurgência aí desse deck, né? Ela subiu 20% em uma semana. Outra coisa que subiu quase 20% também foi o Panarmônico. Acredite se quiser. Tô tentando uns combinhos aí, pelo jeito. É, o pessoal tá brincando com o Panarmônico e nessa brincadeira o bicho tá valendo $4.5. Será que tá um Panarmônico com Double Season? Nossa, quantos triggers, hein? Isso em Commander. Sim. É uma delícia. O Panarmônico com Double Season tá legal. Nossa. Bom, mas é isso, não tem mais nada de... Acho que isso de coisa, acho que não. Não, né? Então foi uma fase de compra rápida. Yeah. Sem minuivadora, sem compras extras. Sim. Liliana, não, nada, tudo normal. Tudo normal? Então vem, Teobaldo, vamos compartilhar. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rakdos Cast. Felipe, teve GP Madrid. Eu acho que hoje tá tendo dois GPs, os dois últimos do ano também, mas vamos tá cobrir os da semana passada, que no próximo podcast a gente cobre os dessa semana, então. É, no tipo 2, lá no GP Madrid, teve quase 1.500 jogadores, tá? E nós vimos uma ressurgência do deck de Marvel. Deixa eu ver se tem algum jogador conhecido no top 8, rapidinho pra cobrir. Foi vencido pelo Carmine Daniello, tem Nicolas Legendre. Lembra do Legendre? Não. Os dois primeiros anos da graduação, você não viu o Legendre? Cara, pessoal nem de exatas. Muito velho. Já deu blackout da hora. Já, cálculo, já. Né? O pessoal de exatas aí sabe. Tem Luiz Goburn, que é um português, e acho que só de conhecidos aqui. E que mais? O Danielo venceu com um deck de Marvel. Esse deck ressurgiu na semana passada. E é uma lista bem diferente do que nós vimos no Pro Tour, né? No Pro Tour era assim, 4 Lamog, 4 Enraku, 4 Marvel e o resto é Puzzle Knot, coisa que faz energia. Uhum. Aqui o deck tá mais adaptado ao estado atual, né? Tá adaptado para vencer BG Delírio e o W Flash. Ele tem, por exemplo, no main deck 3 Chandras de 4 manas. Nossa, diferente, né? E as criaturas é assim, 4 Enraku e 1 Lamog e 3 Ishikana. A Ishikana ele consegue jogar na raça, né? Na mão. Sim. E ajuda a segurar o jogo. O que mais? Ele tem retorno de Kozilek, que o outro também tinha. E esse, pra atingir Delirio, ele tá usando também o Vaso Verde, o Vessel of Nascens. Né? E acho que todas as listas de Marvel. Tem 4 listas de Marvel aqui que são similares, tá? Tem uma que tá usando o Linvala pra voltar no jogo, né? Mas entre as criaturas, mas assim, Chandra eu tô vendo aqui em todas as listas, em todas as 4. Tem uma que tá usando 2 Nahiri e 2 Chandra. Tá? Nossa. Parece que a Chandra encontrou o lugar dela. Você vai jogar T2, tem que estar atento a esse tipo de deck. Ainda no top 8, tô olhando aqui, tem um hack dos agro, que é o deck do segundo lugar. Tem o hack dos zumbis também, que eu achei interessante. Vamos ver a diferença então. O hack dos agro é um deck baseado em artefato. Tem Pia Nalar, tem o Sucateiro, tem o Inventor, que é uma mana, praticamente uma mana 2-3, e tem o Gorrier, né, que é o artefatozinho. É, tem 4 cópteros também. Tem 2 chaves da cidade aqui. Impressionante pra mim essa carta ver jogo. Aquela da Draw, né? Da Draw e o ativo dele, como chama? Loucura. Madness, isso. É, esse deck tem utilidade pra Madness, sim, né? É, sim. Entre as cartas de Madness, tem uma que eu vou chamar a atenção aqui. São 4 cópias no main deck do Bloodhall Priest, que é um bichinho Rakdos, né? Custa 4 manas, 4-4. Quando ele entra em jogo ou ataca, causa 2 de dano em qualquer alvo. E ele tem loucura por 3 manas. É, eu acho que é pelo Bloodhall Priest. É, é bom. Agora, falei do hack dos agro. Ataque esse hack dos zombies aí pra mim, Felipe, por favor. O hack dos zombies é também tem a ver com... Tem um pouco de Madness, né? Ah, cê, olha cê só. Você ativa bastante. 4 cóptero. Ah. 4 cóptero. É, nos dois, né? Com Madness, tudo. Você tem utilidade também, né? Porque você tem o Prize Amalgam. Você tem o Hunted Dead, que faz... Você descarta 2 cartas e retorna ele do cemitério. Sim, esse bicho vejou. Do Battlefield. Isso, e aí ele ativa o Amalgam também, né? É verdade, verdade. Que pode voltar. É, ele não tem mana azul, então o único jeito é realmente descartando e fazendo algum jeito ele voltar. Mas pra descartar você tem o Crypt Breaker, que é o que você descarta a carta pra colocar zumbi. E é um bicho jogo. De uma mana, é alguma coisa isso. Que você fazendo no turno 1 já. Isso, você tem 7 drops 1, né? Porque você tem os 3 insolentes também. Ah, legal, Neophyta. Neophyta, isso. Aí você tem o Scrap Scourge também, que volta pro jogo quando você exila uma carta de criatura do cemitério. O Hunter Dash também volta e tem o Voldor Eparia, que tem Madness de 3 manas pretas. Nossa, 3 manas pretas, 3 voa. Exato. Aí você sacrifica 3 criaturas, vira ele. Vira ele, que aí quando ele se transforma, o oponente alvo sacrifica 3 criaturas. Ah, muito bom. E ele então é 6-5. Você pode sacrificar coisa que vai voltar pra você, faz o oponente sacrificar 6, você fica com o bicho 6-5 voar. Nossa. E a ousadia do deck, né? Ele não usa nenhuma fonte azul, mas tem 4 amálgamas. Isso. É, depende muito do cemitério. E usa Cathartic Reunion, né? Legal. Bom, ele tem Cathartic Reunion também, né? 4 cópias. Super Devs, as cartas mais importantes. Assim, tirando os cópteros, parece um deck alcançável em termos de budget. Né? Que deve estar caro, talvez, o Amálgama. A mana base aqui tem. É um normal, não dá pra esperar assim. Normalzona. Tem você ter... 4 duais de Batalha por Zendikar, 4 duais. É que tem Liliana, Lantana. Né? Que quebra as pernas, né? No side. No side. Ah, tá, no side. É, mas o main deck em si, tirando os cópteros, não tem nada muito pesado. Né? Não. E é um deck que é um deck. É que eu não sei, né? Sem Liliana, no side, coletivo, não lembro quanto tá com a brutalidade coletiva. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Brutalidade coletiva. Isso aqui. É, mas isso é o side, né? Sim. É. Agora, completando o top 8, tem 2 decks do W Flash também. Brutalidade coletiva tá $5. É, então, a Liliana mesmo é o... É, o que é caro. Sim. Mas tô olhando aqui, tem dois decks UW Flash nesse top 8. E é a única diferença básica assim, que eu tô vendo é a opção por Stasis Snare em um dos decks. E deixa eu ver o outro aqui. O outro não tá usando. Ah, não, também tá usando, caramba. Tem mais... Não tem Kit Deceit em um, tem mais Counter no outro, não é isso? Eu tinha visto uma substituição. Era um tava usando 3 Stasis Snare, o outro tá usando 4. Mas o que tá usando 3 substituiu por... É que uma versão um pouco mais agro e a outra não, é isso, né? Declaração em Pedra. Isso. O outro não tá usando Declaração em Pedra. Um tem 3 counters, outro não tem nenhum e tem Kit Deceit. É, então, tá um pouquinho são mais agro. Mas é o W Flash, é uma duas variantes do W Flash aqui. Esse foi o top 8 do GP Madrid. Teve o GP Denver com 1.500 jogadores também, né? No mesmo fim de semana. Também foi tipo 2. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra destacar aqui, Felipe. Não tem o RW, tem o RW, o Mar do Agro. Só ver o top 8 aqui. O torneio em Denver foi vencido pelo Matt Severa, que pilotou um deck de veículos, né? Um Mar do Veículos. Uhum. Segundo lugar veio Steve Rubin, que é um jogador conhecido já. Battleworks. No top 8 a gente tem ainda o Ben Hu e o Seth Manfield, que é um dos melhores jogadores do mundo. O Panamonicon. Seth Manfield com Panamonicon. Ah, legal. Vamos ver então. Mar do Veículos em primeiro. Depois teve mais deck de Marvel aqui, né? Dois decks de Marvel no top 8. Último lugar e único deck de Panarmônico é o do Seth Manfield. Quando o cara é bom, ele leva qualquer deck pro top 1. Panarmônico. É interessante, cara. É interessante o deck. Vamos ver, então. Tem 4 Copters, é claro. Se você joga T2 é obrigatório. Tem 4 Panarmônico e tem 2 Skyship. Não, Sky Sovereign, né? Veículo lendário. Isso. De removal tem 2 Stasis Snare. Beleza. Tem 2 removals e 10 artefatos. Tudo bem? É que tem o Sky com o Flagship também é removal, né? É, um removal. É verdade, é verdade. Duas vezes com o Panamônico. Agora o resto é bicho com sinergia. Você tá trigando, né? Pô, imagina que delícia é você usar o Eldrazi Displacer no teu Reflector Mage com o Panamônico na mesa. Nossa, Touch Not Seer também. Nossa, você tira duas. Ele tem um combo infinito aqui, Felipe, com o Afogador da Esperança. Sim. E o Eldrazi Displacer e o Panarmônico. Okay. Sim, ele busca muita carta, né? Tem o Glick Crane, que dá pra buscar alguma coisa. Pilgrim's Eye. Então, ele brinca se botar 4 bichinhos pra você em vez de 2 só, com Drone of Hope. Busca 2. Nossa, então. Parece um deck divertido. Tô olhando aqui as cartas. Tem muita carta comum, incomum. O que deve ser caro aqui, talvez o Displacer. Tem um Touch Not Seer só. Tem 4 Copter. De novo, acho que o que vai te pesar mais é o Copter aqui. Que legal. Tem mais alguma novidade nesse top 8? Tem o W Flash. Tem um RW Agro, que deve ser um deck de veículos. Do tem o Emerge, não tem? Não é esse que tem o Emerge, que tava meio sumido. Deixa eu ver. Ah, é. Tem um R Zumbi Emerge. Vamos ver. Andrew Wahlberg. Sabe o que ele tá fazendo? Sabe aqueles zumbis que você estão no cemitério? Aí você pode pagar 2 ou 3, descartar 2 cartas e voltar aí pra jogo virado. Sim. Ele tá usando esses caras com emergir. Interessante. Pra tirar valor. É isso. E olha só, ele não tá usando o cóptero. Visões Febris, ele tá usando também. Olha, ele tá usando 4 Cathartic Reunion e 2 Torment Invoice. Mexendo muito com o cemitério. Quando Innistrad tá no tipo 2, você sabe que vai ter Shinanian no cemitério. É. E, na verdade, a criatura de Emergir, ele só tem... Ele tem 4 Elder Deep Fiend e 1 Grifo. Só. O importante aqui é o Elder Deep Fiend. E, bom, interessante. Foi emergir suficiente, porque você volta o seu bichinho no turno 3 e aí você calça o Deep Fiend. É verdade, boa. Eu gostei desse top 8, ele tá mais diverso. Ou então, no turno 2 você pode voltar. É que eu acho difícil você estar correndo no cemitério, né? Com o Scab. Tem um Scab que custa 2 pra voltar pra jogo, isso, é verdade. Que também daria pra você fazer, né? Porque se você volta o Scab pagando 2. Sei lá, no segundo turno não dá, né, pra voltar ele. Não dá. Ah, dá se você usou Lightning Axe no primeiro, pra matar o inspetor de Trabem do oponente. É, você pode usar no... No segundo turno você tem terceiro turno. É, que custa 4, aí no terceiro turno você baixa o grifo, é verdade. Você pode baixar o Adolf Fiend, né? Custa 8. No terceiro. Ah, no Emerge custa 7, dá pra baixar no terceiro turno, é verdade. Então, olha só, nesse tapete nós tivemos veículos, tivemos um deck agro também, que é RW agro. Só de veículo, esse é RW só tem o cóptero. É, tem o W Flash, lógico, não tem o BG Delírio, né? Mas tem o deck de Marvel e tem deck de zumbi de panarmônico. Tá bem mais diverso. Interessante. Gostei de ver. Felipe, vamos rapidinho pra Atlanta. Teve 430 jogadores no Invitational da SCG. E é um torneio de alto nível, porque você tem que ser convidado. Sim. Você quer destacar alguma coisa? Por mim, a gente só passa o nome dos decks. No Modern, né, primeiro. O vencedor do Modern foi o Jacob Braw. Deixa eu ver, tem Ben Fridion aqui no top 8 e só. Ah, tem Chris Anderson também. Primeiro lugar foi Dredge. Acho que não tem nada demais, não. Segundo lugar foi Bunch Eldrazi. Dois decks que surgiram esse ano em top 8, no primeiro e segundo lugar de um torneio de alto nível. Terceiro e quarto lugares, Grixis Delver. Aí é um deck mais resiliente, que tá algum tempinho no formato também. Eu não tô vendo novidade no Grixis Delver. Nada muito novo em nada, pela verdade. Não, acho que a carta mais nova que tem aqui no Grixis Delver é o Murderous Cut, aquele removal de Delver. Uhum. E o Tá Seguro. Ah, não, tem sim. Tem o Fastland. De cartão nova? Sim. É, tem Fastland UR. Legal. É, no quinto lugar tem RG Breach. Esse eu tô curioso pra ver, Breach. É, um deck normal pra você jogar o Titã ou o Grill. Ou como chama? Valakut. É um deck de Valakut sem Escape Shift. E é pra jogar com Titã mesmo. Tá bem. Estão jogando bastante até ultimamente. Ah, interessante. Em substituição. Bom, em sexto lugar, Infect. Ok. Esperado. Em sétimo lugar, Jundi. Também. Um deck bem forte no formato. Em oitavo lugar desse top 8, Dredge. Duas cópias de Dredge e duas cópias de Grixis Delver. Que não dá pra saber quanto é o recorde de cada um, né, em cada formato. Mas... É, falando em outro formato, então vamos ver o tipo 2. Como um torneio muito formado, isso não necessariamente reflete o performance do deck, né? Isso. O Jacob Braw ficou em primeiro lugar, né, do Invitational, então ele, no tipo 2, ele e o segundo lugar pilotaram um deck de Marvel, um Naya Marvel. Então... E que é uma lista mais aproximada dessa que nós falamos, né? Sim. Isso, né? Ele tá usando Chicana dessa vez, só 4 em Raku e nem o Lamog ele não tá usando aqui. E tá usando Chandra no main deck. Então a Chandra parece... Tá aparecendo em todas as variantes desse deck aí de Marvel. Ah, a gente teve... Ah, a gente teve o quê? Quatro? Isso? Um, dois, três, quatro... Cinco decks de Etherworks. É mesmo. Cinco decks de Marvel nesse top 8 do tipo 2. Uau. Vamos dar uma olhada nos outros dois decks. Dois Nayas, um Temur e dois... Dois GR. O Felipe, quando eu falo Esper, você pensa em quê? Control, claro. Isso, é claro, mas o terceiro lugar aqui, pelo Tom Esper, agro. Pelo que eu entendi, é um W Flash, que não é bem... É uma variante do W Flash, no meu ver. Ele tá splashando preto, sabe pra quê? Pra Scrooge. Isso, pra pagar o custo de voltar o sucateiro pro jogo. Mas é um W Flash. Basicamente o que fazia no Mardu, né? Medro Veículos. É basicamente a mesma coisa. Você splasha preto pra jogar o Scrap. Só que aqui você tá com W, né? Isso. E o splash vem de um Fastland. Esses Fastlands são muito úteis, cara. Do Modern até o tipo 2, né? Sim. Muito bons. Bom, o outro deck aqui do top 8 é o BG Agro. Deixa eu ver se... Será que é BG Delírio? Tem um Delírio também. Ah, é, BG Delírio. Pô. Tem um BG Agro também. Que esse é diferente, que vai o Hulk. Ah, é. Que tá bem sumido, assim. Eu tô com BG Agro aberto, vamos ver. Ele tem umas cartas de Delírio, Green Flare, o Demon, né, Mind Direct Demon. Uhum. E tem umas cartas agro, como o Gear Hulk Verde também e o Scrounger, né, o Sucateiro. É um deck bem mais agro. É. Mas a base é a mesma. Ele tem o Pump também, a Blossoming Defense, que dá +2/+2 e Hexproof pra uma criatura. Sim. É. Aí tem menos Counter e tem menos Liliana. Engraçada a opção do pessoal por utilizar o Deadweight, né? Quando você precisa do Delírio, pelo menos um peso morto você tá jogando ali pra eliminar as criaturinhas de começo de jogo e contribuir com o teu Delírio. Interessante. É, e pra ele pra tirar, né? Pra poder bater com o Green Flare logo de cara, pra acelerar um pouco a Dryad. É verdade, pra bater o Green Flare e acelerar a Dryad, bem lembrado. Assim que o Green Flare ficar ativo, é um clock, né, cara? Sim. É, você tem que começar a se preocupar com a tua vida. Foi a Dredge, mano. Uma mana 3-3, né? Se ativar logo. É verdade. E toque mortífero. Sim. No fim do jogo, troca com bicho grande. É, agora, o BG Delírio, todo mundo sabe a lista, né? Em vez de duas, vai quatro Lilianas. Os removals são um pouco mais... Tem um pacote de removal melhorzinho, né? Não é tão agro quanto o outro. Escana, que o outro não tinha, né? É, outro, isso. E o advogado também. O tracker, tipo, mais mid-range, né? Isso, é, bem lembrado, mais mid-range. Mas esse aqui não tem Raku. Não tem Raku. É um BG Delírio que ele tá pra demônio nem e no Escana. Side. Nem no side, olha só. Né? Tem Kalitas no side. Tinha Kalitas. Bom, aí semana que vem tem o update dos decks que estão jogando atualmente. Nós estamos gravando no final do domingo, né? Então acho que tem torneio que não acabou ainda. Tem GPs que não acabaram ainda. Vamos lá fazer apostas, Felipe? Vamos. Pra 2017? Vamos lá. Esse é o programa que o pessoal vai escutar e fala, e no final de 2017 dá risada da gente, né? Puta, como esses caras não sabem nada disso. Vamos lá, Teobaldo. Bobões. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Previsões para 2017, para seguir a tradição messiânica deste podcast aqui. Normalmente a gente acerta sem querer, mas agora que a gente quer, vamos errar. Vamos acertar todas. Vamos lá, primeira coisa, quais as mecânicas de Kaladesh que vão ficar em Revolta do Éter? Felipe, vamos começar contigo, vai. Eu acho que veículo e energia, porque energia precisa de suporte e veículos porque é a cara nova, né? Porque isso que eles deram é a cara de Kaladesh, não tem como tirar. É, veículos nós já vimos que voltou, né? Esses spoilers acabaram com a nossa festa aqui. É, teve até spoiler do bloco que vem depois, né? Assim, acabaram com o nosso todos. Hype. Mas tudo bem, eu acho que também veículo, assim, as nossas previsões foram feitas antes de qualquer spoiler, tá, gente? Veículos e energia também são a minha opinião, tá? E sobre mecânicas antigas que podem voltar e tem a ver, acho que foi o Tomás que falou uma coisa que achei bem pé no chão, cara. Proliferar pode voltar. Seria legal. Tem a ver, porque você tem pela primeira vez. Isso, pela primeira vez desde Infect, você tem um marcador no jogador, né? Numa edição do tipo 2, lógico. Tem bastante marcador na edição, então possível. Tem fabricar, que dá marcador, e tem a energia, então a gente podia ver proliferar, sim. O Grilo diz. Mas aí teria que voltar a fabricar também, né? Sim. Não sei. Se fabricar não voltar, vai ser um meio triste, né? Vai ser uma morte estranha da mecânica, porque é uma mecânica que não viu muito jogo no tipo 2. No limitado até que joga um pouquinho. Acho que tem uma carta com fabricar, né? No tipo 2. O bichinho não tem fabricar, não lembro. Tem um bichinho 3 mana 0-1 preto, que fabrica duas vezes. E o Grilo também aposta na volta de energia e veículos e duvida da volta de fabricar. Eu acho que todas não voltam, de fato. Já vimos que veículos voltam. E acho que energia é um tema muito grande para ficar só em Kaladesh. Tem a ver com voltar também. Não acho. Agora, essa última capa de booster que nós vimos aí no que vazou da Wizards, mostra uma mina que tem fabricar, cara. Pode ser. Por essa imagem tem fabricar, sim. E que eles vão colocar duas mecânicas, assim, mais mecânica nova, misturar com todas as antigas. Sim, não. Bom, a gente já sabe que tem improvisar, né? Sim. Então não dá pra juntar tanta coisa. Vamos lá, qual o bloco que vem depois de Amonkhet? aí não é que não. Como que será o Nicol Bolas? Quais as mecânicas que voltarão? Primeira coisa, como a gente fez isso antes, né, de sair os spoilers, saiu uma carta que menciona o Planinauta Bolas, que dá um marcador de lealdade pra ele aqui em Revolta do Éter, né? Uhum. Eu acho muito provável que tenha o Nicol Bolas nessa edição também. Senão o limitado fica estranho e a própria edição fica estranha mencionar o Bolas, sendo que ele só vem depois. Eu acho, não sei, cara. Mas, enfim, agora a gente tá em Amonkhet, bloco depois de Kaladesh. Eu acho que ela vem depois de Amonkhet, o bolo. Ah, em Hora da Devastação. É. Tá. Como que você acha que vai ser o Nicol Bolas? Vai custar Grixis também? Ou vai ser Mono Preto? Não, acho que vai ser Grixis. Acho que tem que manter a identidade dele. Vai ser jogável ou vai ser... Ou ele pode virar uma coisa que nem o Gin, né? Tipo, virar tudo. Ah, o Fernando falou a mesma coisa. Foi. É sei lá, virar o contrário do Guinho em todas as cores. Eu acho que eles vão fazer o Nicol Bolas jogável, né? Talvez assim, na mesma maneira que o Guinho. Porque ele vai promover, né, um produto que vem depois também, que é o... como é que é o nome? Arcanemy. Uhum. E ele é a cara da edição, né? Ele é tipo o deus lá da edição. Acho que sim, vai ser... Mas tem que ser alguma coisa bem o Guinho, assim, específico. Não jogue tanto. Porque se jogar muito também vai ficar foda. O formato vai ter que ficar lento, porque ele não vai custar pouco, sabe? É, então, ele deve custar 6 ou mais, né? Baseado nessa última carta. Não, se bem que essa última carta que nós vemos talvez seja o Bolas de agora. Acho que ele vai custar 8, cara. É, ele tem que custar muito, sim. Ele deve destruir uma permanente da Draw, ou trazer coisa do cemitério, por causa provavelmente do tema de Amonkhet junto com o Innistrad. É, ele vai destruir coisas. O Nicol Bolas antigo diz que o toque dele apaga sua mente, né? E é o que a primeira carta dele faz. Quando causa dano, você descarta sua mão. Então ele tem essas habilidades de mexer com a mente também. Pode ser que descarte carta, mas não sei, fica meio fraco, né? Talvez você cumpre uma carta, o oponente alvo descarte uma carta. Com mais ainda. É, tipo mais um. Pode ser. Assim. Faz tempo que não vem planilata de descartar carta, né? Pode ser alguma coisa assim. É. Mas acho que só o oponente, no caso, acho que você não descartaria não. Você dá um draw e o oponente descarta um carta. Agora no bloco geral, Felipe, você tem alguma aposta? O tema do bloco? Cara, eu acho que vai ter alguma coisa com o cemitério, meu, pra resgatar tudo isso. Não sei, uma mecânica... O Dredd não vai voltar? Não. Não, por favor, Wizards. Talvez, o que pode vir? Não vai ser recapitular também. A minha aposta depende muito do bloco que vem depois de Amonkhet. Se o bloco depois de Amonkhet for uma volta a Alara, por exemplo, Amonkhet não deve ser multicolor, porque Alara já é. Né? Uhum. Agora, se não for, eu acho que está na hora de vir um multicolor. Porque nós tivemos BFZ, que foi meio que incolor, né? Innistrad, que foi meio que tribal e monocolor. Kaladesh, agora que é artefatos, é monocolor barra incolor. Então a Amonkhet eu aposto em um bloco multicolor. E deve ter alguma coisa relacionada com deuses, cara. Eu já não acho que vai ter deuses em si. Ah, olha, se não for um bloco multicolor, vai ser um bloco com tribos. E eu acho que deve ter alguma coisa a ver com deuses, sim. Porque tem essa coisa de... Quando você pensa em Egito, né? Você pensa em faraós sendo venerados como deuses, né? Uhum. E acho que deve ter, eles devem resgatar algum tipo de mecânica. Não precisa ser encantamentos como os deuses antigos. O próprio Grilo falou aqui, ele deixou comentado que ele aposta em deuses também, mas não acha que vai ser um bloco centrado em encantamentos como o Teros foi. Sim, né? Mas eu não duvido também encantamentos, porque você pode ler uma boa parte da cultura egípcia, acho que como um encantamento, né? Principalmente no quesito da morte. Todo um ritual e tal. Então, um Magic, rituais e tal. Eu acho que a morte vai aparecer bastante, como você falou. Mas talvez volte a... Como é que chama aquela? Mórbido? Que aconteceu sim, uma mórbido, coisa. Sim. Acho que talvez volte mórbido. Eu apostei aqui em Devorar e Imortal. Que são duas mecânicas que tem a ver... Se você lembrar, os faraós egípcios eram enterrados com alguns dos seus servos, né? Uhum. E então tem essa coisa de devorar. Se você vê múmias também que devoram os servos para poder recuperar a idade e a força. Imortal tem a ver também, né? Porque os deuses para eles vivem para sempre. Então são algumas apostas. Eu acho que vai ter artefatos e coisas que tem efeito no cemitério. Então, para ter linka com tudo, né? E você tem a questão da cultura de levar as coisas para sua outra vida e tal. Então, o artefato continua tendo efeitos, talvez. Quando você pensa em Egito, você pensa nas pragas também. Foi no Egito, né? Que teve aquelas pragas. Então, talvez tenha alguma coisa sobre destruição em massa. Danação, já pensou? Danação tipo 2. Eu concordo. Talvez seja um bloco multicolor, porque você vai. Até pra suportar o Bolas, que tem que ser multicolor, não pode ser monocolor. Ah, aquela edição. Teve uma edição, acho que M13, M12, não sei, que trouxe o Nicol Bolas de volta. A edição em si não era multicolor, era um corset normal. Mas ele não jogou nada, né? Não jogou nada. Agora eu aposto contigo, eu dou a volta pelado na universidade. apostando, que não volta ninjutsu. Quando você pensa em Egito, a última coisa que você pensa são ninjas entrando pela janela. Imagina. Vou dar uma ligação lá na vez. Eu, Felipe, pra onde a gente vai após a Moncaf? Se aquela história de Atlasan for zoeira. Pô, não é zoeira, cara. Não sei. Não faço ideia. Próximo bloco, deixa eu ver. Eu aposto num plano conhecido. Que eu, anotei. Eu ainda quero que a Atlasan seja um bairro ou um continente de um plano que nós já conhecemos. Pra Alara mim, ou Dominaria. Pra mim, o bloco tem que terminar em Alara, cara. A storyline tem que terminar em Alara. Quando que vai terminar, não sei. É, porque a Alara também foi a última vez em que o Ajani e o Bola se viram. Sim. Então liga muito bem. É. E tem, tipo, todo a... No Reborn, né, que, tipo, acabou com o fluxo, né? Toda aquela fonte de mana que tinha lá no, em Alara. É. Foi esgotado de mana, não sei. O Grilo diz que vamos voltar para um plano conhecido, sim. E ele espera que seja Dominaria. Será? Acho cedo, hein? A gente pode... Cara, pode ter uma... Não, não acho. Não vai ter, não. Mas vamos Falei, lá. Falei, Haku saiu do controle e o Bolas, que ele ajudou deles. Não, em Haku de novo, não, cara. Porque, tipo, Não sei, cara. O Tezere falou, isso é tudo mais... This is higher than you, all of you. Talvez eles... Talvez o Enhaku saiu do controle e vai ter que tretar com Bolas. O Enhaku tá aprisionado na lua. Então, e se ela sair do controle? Ah, uma hora, mas por enquanto eu acho que vai tretar ficar com Bolas. Lá. Mas já? Não. Vou deixar ela guardada pra sempre? É muito cedo. Agora, se a gente já tem informação de Atlasan e provavelmente de fato é o produto, vai ter a Vraska e tal. Eu espero que seja tipo um continente esquecido de Dominaria. Não precisa ser um plano inteiro novo. Se for um plano inteiro novo, aí não tem ideia nenhuma. Talvez seja baseado em continente Atlântica ou, sei lá, Azteca. Por que um continente esquecido de Dominaria, cara? Ah, porque é uma forma de você voltar pra Dominaria. Eu não gostaria de voltar pra Dominaria desse jeito. É que você voltamos pra Dominaria, mas não tem nada de Dominaria. É, não tem nada conhecido de Dominaria. É verdade. Não ia gostar muito, não. É verdade. Vamos continuar especulando, então. Banimentos e desbanimentos, Felipe. Pra mim, nada muda. No que vem, nada muda. Nada muda. Talvez no Pauper, mas eu não entendo, eu não vou discutir nem Pauper nem Commander. Eu tô com o Grilo. O Grilo diz assim, ó, o Wizards vai printar ou reprintar uma carta OP em raridade comum que vai quebrar o Pauper e eles vão ter que banir. Tá acontecendo todo ano. Eu acho que 2017 vai ver o banimento de uma fonte de mana fácil no Modern, pra segurar os decks combo. E essa fonte vai ser o Espírito Guia Simio. Será? Eu acho, é uma aposta. Tá aí, tá escrito, pode escrever. Vai banir o Espírito Guia Simio. Não vai banir Blood Moon nem o Magus, tá? Mas Espírito Guia Simio vai embora. E o Legacy pode ver o ban de top também. Mas eu acho difícil. Depende muito do crescimento do deck, de Miracle. Eu acho que a chance de banir Pauper diminuiu porque o Fernando vendeu o deck dele também. Então. Pode ser. Ou não tem mais chance do Fernando ser zoado pelo Wizards de novo. Agora, esse tema é legal, Felipe. Pro ano que vem, as Masterpieces, elas continuam no ano que vem, né? Em Amonkhet, no bloco pós-Amonkhet. Quais serão as Masterpieces? Primeiro de Revolta do Éter, né? Eu espero Explosivos, Ponte e Cálice. Boa, precisando. Tá precisando dessas. E essas não saíram ainda, né? Explosivos e Cálice não saiu ainda. Não, eu acho Ponte difícil, porque, querendo, não entra tanto no tema, mas eu acho que seria interessante. Enquanto o tema agora o Explosivos e o Cálice, sim, acho que entra no tema do Masterpiece, né? O Cálice, principalmente. Mas enquanto o teu tema é artefato, eu acho que sim, dá pra esperar. Eu também espero que tenha Cálice do Vácuo. É que o tema não é só artefato, né? Eles escolheram... São coisas, né? Bem que tem Crossbow, né? Tem Crisol dos Mundos. Né? Agora em Amonkhet. Masterpieces de Amonkhet. O que podemos esperar? Algumas coisas com interação com o cemitério. Eu também voltar acho. Snapcaster. Olha, bem lembrado o Snapcaster. Já pensou em Snapcaster Masterpiece? Nossa, para. Dois rins só. Agora, cemitério em que sentido? Eu acho que vai ter, tipo, morte e ressurreição. Por exemplo, o Faraó, que eles já lançaram em M14, sei lá. Morte viva, exumar, sepultar, regrowth, que é uma carta verde. Entombe, pode ser. Então, sepultar. Então, tipo, entombe, né? Agora, também pode ser que... Mas aí... Pode ser que o tema tenha a ver com as pragas do Egito, ou seja, efeitos de destruição em massa, tá? tem uma fase principal inteira sobre isso no programa passado, antes da eleição dos Estados Unidos, mas é, talvez algumas daquelas cartas voltem como tema de Amonkheth, né? Efeitos pequenos, que dão -2/-2 para as criaturas, e até efeitos gigantes como Cólera de Deus ou Morte Viva mesmo, que é um efeito de destruição em massa. Não sei, eu acho que talvez as coisas que voltem de cemitério ou com recapitular, eu acho mais provável. Que tem a vida após a morte, né? É, com recapitular também. O Pasta do Grilo aqui, pra Revolta do Éter, Skull Clamp, Butter Skull, Tampo, Cálice, Winter Orb, Esfera dos Sóis. Esfera dos Sóis, hein? E algum ciclo de... Faz. E algum ciclo de Revolta do Éter. É, ciclo acho que já tá batido, eles vão vai ter algum mesmo. Ciclo, né? Eles já falaram que vai ter acho que pelo menos um por coleção. É. E vamos agora para os produtos novos do ano que vem, que eles ainda não anunciaram, né? Mas que a gente pode esperar que tenha. From the Vault, Dual Deck, Anthology, Modern Masters. O que volta? Quais reprints serão lançados aí, Felipe? Puta, cara, não sei. Vamos ver. Modern Masters vai ter que voltar da Nation, Golf, Bob, Click, Liliana, Snapcaster. E talvez voltar com o Mando de novo, não sei. Eu tô contigo, em Modern Master essas cartas têm que voltar. Eu ainda adiciono, você falou da nação? É. Eu ainda adiciono Hierarca, Caverna das Almas, Liliana do Véu, Snapcaster. Caverna é uma boa. Caverna, é. Liliana, Snapcaster, você falou? Falei. Fetes, Fetlands tem que voltar. Mas acho que não volta, cara. Talvez eles queimem o slot de ciclo de terrenos com a Shocklands, que ainda não lançaram, né? Mas eu gostaria de ver voltando. Serum Visions tem que voltar como comum. E Inquisição de Kozilek como incomum. E Ponte Traiçoeira também tem que voltar. Não voltou tudo, acho. Nada, nenhum problema com elas. É. E em Dual Decks? O Dual Decks do final do ano é sempre dois Planinautas. E normalmente é o tema do bloco cuja última edição lançou no começo do ano. Então, tipo, o tema de agora, do deck de agora, é da treta de Batalha por Zendikar. Que é Nissa versus Obnixilis. No final do ano que vem vai sair um dual deck que deve ser o tema de Kaladesh. Dá pra apostar em alguém? Depende da Revolt, né? Normalmente é um Planinauta que não apareceu em dual deck ainda contra um que já apareceu. Será que não é Chandra e Tezeré, não? Mas os dois já apareceram, né? Os dois já apareceram. É. Sabe quem não apareceu? Dovinban. E o Dovinban é meio que inimigo do Tezeré. Ele trabalha pro Tezeré, mas não gosta, sabe? Então acho que dá pra ver Dovinban versus Tezeré aí. Pode ser. O W contra preto, mas, e azul. Então, mas aí você tem repetido uma cor, né? Acho que não é comum. Não lembro disso, de repetir cor, né? Nos dois decks. Acho que repete, não sei. Eu aposto que eu consigo pensar. É, e a série Anthology? Você acha que volta alguma coisa? Anthology, acho que não, hein? Muito cedo, não acho que é um produto anual, não. É, a Wizards está tentando puxar essa série, né? Depende do sucesso da venda aí de Planet Chase Anthology. Eu acho que ainda vão lançar o Premium Deck Series Anthology. Tem 3 Premium Deck Series, são todos foil, né? É um deck de queima, Fire and Lightning. Tem o deck de Graveborn. Oi? Não, terminei de falar aí. Tem o Graveborn e tem o Slivers, né? O Fractious. São 3 decks, dá pra colocar tudo numa caixa e fazer um produto legal. Será, cara? Porque eles não são feitos pra jogar um com o outro, não tem essa pegada também multiplayer. Já é um produto de colecionador, aí você vai botar um produto de colecionador de produto de colecionador. É, mas isso que dá um problema. Tipo, vamos fazer Anthology From the Vault. Vamos botar 4 From the Vaults, né? Os 4 primeiros, já pensou? É. Não, mas tem um From the Vault que tem carta da Reserve List, acho que eles não podem fazer, né? Um dos primeiros, acho que é Relic. Ah, eu acho que se eles podem fazer, cara. Mas sobre Ainda mais se for nisso. Um produto assim. Mas sobre From the Vault, Felipe. É uma série anual, né? O que você acha que eles podem fazer no ano que vem? Porque de qualquer produto, esse é o que pode ser qualquer coisa, né? A gente falou de Dual Deck, tem que ser dos Planinautas. É. O Commander tem que ser Commander, criatura lendária e tal. Mas From the Vault pode ser qualquer coisa. O que você acha que volta? Encantamentos, From the Vault. Ainda não tem From the Vault encantamentos, é. Eu acho que uma boa aposta é um tipo de criatura. Porque já tivemos dragões, lendas e anjos. Pode ser um From the Vault tribal, um From the Vault lords, alguma coisa assim. From the Vault lords, elfos. From the Vault elfos. É. o produto tem que se pagar também, né? Tem que ter umas cartas caras. E o último, acho que o pessoal tá esperando escutar isso, é o produto de Commander. O que vai ter de Commander? É, já fizeram todas as combinações possíveis de cor, até 4. Já fizeram monocolor também, quando eram planinautas. Eu tenho 2 apostas. Ou vai ser 5 Commanders 5 color cada um, Ah, que dá pra fazer um Fractious, um Atog. Mas agora tem Partner, né? Oi? Agora com certeza vai ter Partner em todos eles. Ah, Partner, é verdade, pode ter. Então... Talvez acho que juntaram Partner só de duas cores, eu acho que aí o foco vai ser tipo em Partner de três cores, ou, olha, ou boa uma ideia, cor com Partner. Boa ideia. Eles podem fazer isso, ótima ideia. Eu acho que isso que você falou é uma boa aposta, mas também podem voltar aquele tema de fazer planinautas que podem ser usados como commanders. E aí, guarda duas cores, né? Isso, aí dessa vez você não faz um monocolor, você faz duas ou três cores, né? Seria legal também. Oi? Seria legal também. É, seria interessante. Não sei como é que o pessoal de Commander gosta de planinauta sendo Commander, né? É, daqueles primeiros lá, assim, eu lembro que o pessoal jogou durante um tempo, mas depois passaram a utilizar essas cartas nos decks de Commander, em vez de utilizá-los como Commanders. É. Né, que é uma opção também. É que eu não sei se a opção de usar um planinauta como comandante agrada a comunidade de Commander. É, eu também não sei. Depende também se é Commander mesão, X1. Né? A gente vai chegar lá sobre formatos ainda. Sobre o filme do Magic, né? A gente sabe que estão aí as conversas, o Mago tá fazendo parte da equipe que tá bolando o enredo. Você acha que ano que vem vai surgir alguma novidade de elenco ou enredo? Enredo eu acho muito difícil. Talvez elenco saia alguma coisa. O Grilo prevê que o filme vai ser um fracasso de crítica, mas ele não acha que vem nada de novidade pra 2017. Eu acho que a gente vai ter pelo menos um ou dois nomes de elenco, cara. Pô, cara, vai ser um filme ruim pra adolescente, basicamente, de super-herói com aqueles efeitos zoados. Eu não vou falar nenhum nome pra pessoa não ficar triste, né? Mas não ficar xingarem a gente depois, né? É tipo isso. Uma tipo coisa nesse esquema. Uma coisa sobre o filme, o Mario deu uma entrevista recente em que ele disse que ele tá forçando muito na equipe que tá bolando o enredo a ideia da Color Pie. Ele tá, isso é legal. Ele tá toda reunião fazendo questão de mostrar pro pessoal, de fazer eles entenderem a ideia da Color Pie, que pra gente é intuitivo, mas pra quem não faz parte do Magic é um pouco complicado. É, puta, o que o cara tá pensando pra forçar a Color Pie? É, eu acho que é meio que dizer, olha, tem que ter cinco personagens, cada um ligado a uma cor, e o comportamento deles tem que refletir a maldita cor, né? E talvez aí eles façam aquela coisa bem clichê, que é... fazer os poderes dele obedecerem às emoções. Então o mago vermelho vai ser instável, sabe? Não vai conseguir se concentrar de tanta raiva. O mago azul vai ser muito Spock, muito certinho. E o mago branco vai ser muito honrado, como o Gideon. Isso é meio clichê já. Não, mas ele pode ser do mal, né? Já viu isso, né? Mas, pelo o branco pelo pode menos ser do mal. A questão é a ordem e... mais a questão da ordem, né? Sim, mas pelo menos se eles entenderem a mensagem, a gente não vai ter um filme sobre Magic em que as cores não vão estar, não vão aparecer, né? A gente vai ter um druida, um incendiário, o carinha dos artefatos. O incendiário. o necromancer. Isso, esse que vai ser o filme. Vamos mudar pro Magic Online então, vai. O ano que vem, o que reserva pro Magic Online, Felipe? Cara, eu esperaria que muita coisa mudasse, mas acho que não vai continuar a mesma coisa. Ah, não. Eu acho que o Magic Online vai bombar ano que vem, cara. Ele já tá numa ascendente com essas ligas, né, que inauguraram esse ano, inclusive Liga de Limitado. Mas o IV não tá diminuindo, o EV? O EV dos torneios? É. Recentemente fizeram uma mudança, eu ainda não sei, cara. E se fizeram tudo, mas... É, eu ainda não sei. Mas você fazer dinheiro tá mais difícil, então você vai tirar Grinder, talvez comunidade geral. Mas a experiência ainda é ruim, cara. O jogo ele é muito mais pesado do que deveria ser. Ah, sim. O cliente, você tá falando. Isso, puta, toda a programação dele, não sei, cara, é muito pesado. É bem pesado. Mas eu acho que eles estão revendo isso semana a semana. O jogo hoje tá bem melhor do que tava há 2 anos atrás, cara. Tá mais estável, tá mais interessante. Eu ainda espero que ano que vem... já que eu espero que bombe, eles lancem eventos e promoções especiais como tem no Hearthstone. O Magic Online não tem nada disso. Às vezes tem uma coisa assim, tem uma semana de um draft fantasma lá, que eles trazem, um Modern Masters 1. Vai. Mas eu espero que tenha coisas especiais que você possa logar, jogar uma vez e ganhar alguma coisa por ter logado durante aquele tempo, sabe? Como tem no Hearthstone. É interessante, coisa que nem eu que não gosto de jogar, pode ser que... O Grilo fez uma previsão que é difícil de discutir aqui. Milhares de jogadores irão reclamar da interface do MOL. Não, eu vou continuar jogando, ainda faço a dente. É verdade. A minha previsão é de que o Fernando vai jogar mais mal no ano que vem. Ele começou esse ano. Espera jogar mais. Eu também espero jogar mais, mas eu não faço previsão, não. Sobre formatos, Felipe, o que vai acontecer com os formatos no ano que vem? Eu acho que o T2 vai provavelmente ver um T2 mais rápido, talvez fique mais lento. No Modern eu acho que não vai mudar nada. Espero que não mude também, porque parece que tá bem aceitável. A não ser que faça uma cagada, né? Sempre há possibilidade. Ah, sempre. Dá pra fazer uma cagada muito grande. Muito fácil cagar. Fazer coisa errada. Eles já mostraram que não estão tão preocupados assim em manter a estabilidade no Modern com o lançamento das coleções. Só se uma coisa, tipo, muito óbvia, sabe? Agora não tem mais pra Tour Modern também. Então, eles não estão muito atentos a isso, não. E acho que isso. Legacy, eu acho que vai continuar... O problema do Legacy ainda é conquistar novos jogadores. É muito difícil convencer. Minha previsão é que o Magic vai ter 24 anos no ano que vem. Véio. Fica cada vez mais difícil suportar esses formatos eternos, como Legacy e Vintage, com a existência da Reserve List. Né? Uhum. Então deve ser mais um ano de promoção virtual desses formatos. A Star City Games já está diminuindo o apoio ao Legacy, né, em número de torneios. O Vintage deve crescer no mall, com Vintage Super League, com torneios específicos, né, Power 9 Challenge, coisas assim. Mas, em geral, o ano que vem deve ser o ano do Frontier, cara. Se for para engrenar, vai ser no ano que vem. Eu discordo. Você acha que não vai engrenar ou que não vai ser no ano que vem? Não, cara, eu não sei. Para mim, é muito difícil, cara. Porque você tem que parar pra pensar. Porra, a Wizards tá tendo um esforço contínuo de suportar o Modern, lançando produto a cada 2 anos de reprint, fazendo, antes disso, lançando carta Modern Stample no T2, viu que não deu muito certo, jogou pra uma coleção. Yeah. E já é uma coisa diferente que já foi feito, sem Reserve de List, que eles já começando com suporte alto, eles não vão abandonar assim tão fácil, ainda mais que tem uma base relativamente grande. Se as contas mostrarem que eles vão ganhar mais jogadores do que perder, talvez eles façam. Eles não vão fazer 2 formatos eternos. Não vão, eu acho que ainda mais um outro intermediário, então eles vão ter que escolher entre o Frontier e o Modern. Pra mim, o único jeito do Frontier crescer e virar realmente um formato jogado é se a Star Cities começar a suportar. E ela não vai fazer isso porque, não sei se ela pode transmitir isso, porque não é um formato oficial. Não dá pra sancionar. Dá pra sancionar, acho que como Modern, mas você então, tem que obrigar o jogador. Então, mas você não vai passar na... Como, tipo, passar na... Fazendo stream com um formato que você não pode sancionar. Sim. Como assim, evento casual. A ideia é que o formato não vai é fazer acessível. Isso evento casual. Sim, eu não acho acessível, cara. E vai... E aí, beleza. Daqui a 2-3 anos ele vira um Modern em custo, cara. Não adianta. Se ele virar engrenar, competitivo, ele vai ficar o mesmo... Esse é o problema. Se engrenar, não fica mais acessível. Não fica. Alguém vai comprar o mercado inteiro de Dual Land, ou o preço naturalmente vai subir da Dual Land, das Fetches. As Duais novas também sobem. As Staples sobem. Collected Company sobe. Então, ficam, em termos de preço, fica similar a Modern. Eu também acho... Os preços são estáveis. As preços das coisas são estáveis. É igual no Modern, cara. Uma carta lança uma carta nova pro deck, o preço do deck continua o mesmo. Algumas coisas diminuem, outras aumentam e tal. Eu compartilho da tua opinião que não vai engrenar o Frontier, mas se for engrenar, vai ser ano que vem. Vai ser como Tiny Leaders. Ou a gente vai ver esse formato engrenar de vez, ou ele vai sumir ainda em 2017. Não acho que isso é tão binário assim, mas é... É que eu acho difícil sem um apoio internacional, e para eu ter um apoio internacional é muito difícil. Teria que ter um apoio de uma outra grande loja, e você não vai fazer torneios gigantes, porque você não pode garantir que quem vai querer jogar um... Sei lá, né? Você pode sancionar como casual e fazer as regras serem reforçadas como competitivo, mas... Sim, sim. Não sei, cara. Tem outro formato também, que é o Arcanemy. Eu acho que ele não volta, vai ser um fogo de palha, né? Mas se voltar, vai ser ano que vem, porque sai um produto de Arcanemy também. Acho que é formato casual, né? Sim, sim. Mas o Commander também, né? Formato casual que pegou. Sobre Commander... Mas é tipo o Arcanemy num... Cara, você não... E Plant Chase, é coisa que você não vai fazer um torneio disso, né? Acho outro que esquema, não é outra vibe. Então, por isso acho que... Não sei, mesa de cozinha sempre tem espaço pra isso. Sim. Vai brigar com o Commander, né? Como formato de mesa de cozinha, formato mais casual, assim. Eles tentaram fazer o voto meio que entre aspas do Arcanemy com aqueles deckzinhos especiais, não era? Que jogava sozinho. Sim, sim. Lembra na época de Theros, né? Isso. Eu lembro disso. O Grilo fala sobre comando. Ele diz que a coisa tá tensa no mundo do Dual Commander. Desde a mudança dos pontos de vida iniciais lá no, antes de novembro, né? E ele não acha possível que o Leviathan, que é aquele commander de 30 pontos de vida, sobreponha o commander francês. Se continuar desse jeito, né? Ele disse que se subirem para 25 ou para 30 de vida, voltando, talvez haja esperança de unificar aí a player base e manter o formato saudável. É verdade, o Grilo lembrou bem. Vai ser um ano para definição do Commander Dual, né? Se o povo vai se estabilizar com 20 de vida. E Frontier, o Grilo disse que talvez engrene e vire formato oficial já no ano que vem. Nossa, eu acho muito difícil. Eles não vão querer um outro. Meu, eles não vão fazer outros extend. Tem que acabar com um, né? Tem que acabar com um ou com outro. Que link aqui que você colocou pra mim de 2010? Frontier. Cara, Frontier é quase um RPG de Magic, cara. Nossa. É uma variante de. Cara, é assim, você. Cada um é um planinauta que vai, tipo, explorar um continente novo. Peraí, eu tô lendo aqui um artigo que você postou de 2010. Exato, é esse aí, porque eu falei, não sei que você tá falando desse novo formato. Sim. Na página da Wizards, exato. Que fala de Frontier Magic. Sim. E que é esse RPG que você tá falando. É, não é bem um RPG, é que é um outro jeito de jogar, é nas variantes, como que era na época o Commander ainda, né? É. E, tipo, Arch Enemy, todas essas coisas aí. E como é que é? Cara... Você tem que fazer, tipo, jogar o oponente a zero de vida, mas você toma um papel de dois planinautas que estão escolhendo, pegando um novo mundo. Mas aí você tem, tipo, como se fosse um tabuleiro. E aí tem esse terreno, tem uma lã, tipo, um terreno, e aí você tem que, tipo, ir conquistando espaço. Que bizarro. Tipo, terreno, você não tem terreno no deck, né? O terreno spot, tipo, é o mapa. Por isso que eu falei que é tipo um RPG, entendeu? Você tá conquistando uma área. Eu não sei exatamente como é que faz, mas tipo, é um misto de tabuleiro, jogo de tabuleiro, jogando com o seu deck de Magic. Nossa, eu nunca joguei isso aqui. É. Vou pôr nas notas aqui pro povo dar uma olhada, quem tiver interesse. É mais uma forma de jogar Magic. Então, suas criaturas têm que estar no seu terreno pra você poder gerar mana. É, interessante, né? É, tipo, antigamente acho muito mais variantes, né? Eu lembro que eu joguei, eu comprei um booster e eu não sabia como jogar, e eu ficava inventando jeito de jogar com um booster. É. Que tipo, eu tinha um booster só. Nossa. Eu ficava inventando como jogar aquele negócio. Na época meu primo jogava também, já jogava Magic e meu primo jogava Magic. Interessante que se o teu booster foi de Terras Natais, você tem metade do espaço. Era de Terras Natais. Né? Era de Terras Natais. Nossa. O primeiro booster foi Terras Natais, cara. E você continuou jogando depois disso. É, cara. Ai, Felipe, falando em economia agora, pro ano que vem, que é um assunto que o nosso amigo Fernando fez questão de lembrar, né? O que você acha que a gente pode prever pro Magic? Eu acho que o T2 vai continuar mais barato por causa dos Masterpieces. As pessoas vão abrir. Se tiver uma carta ou duas que sejam super foda pra edição, as pessoas vão abrir. Não tem como. E aí, em virtude disso, o preço do T2 vai diminuir? Vai, porque as raras, né? O Míticas caem em preço, né? Ok, faz todo sentido. Boa aposta. Eu acho que o T2 também continua. Agora que não tem mais aquela rotação rápida, né? Deve também... Deve ficar nesse patamar que tá. Eu espero que o dólar abaixe no ano que vem, que caia pra casa dos R$2, dois e pouco. Aí os boosters em geral, e o tipo 2 também, todo o formato em geral fica mais barato, né? Essa conversão absurda que a gente tá fazendo. Tudo tá barato, né? Sim, tudo. Eu espero que caia. Vamos ver, dá pra consumir mais Magic. Vai girar mais, né? Dá pra consumir, é verdade, né? Vai girar mais. O preço do booster não vai baixar. Pode cair o dólar quanto foi. Ah, cara, baixa. Se o dólar cai pra metade do que tá hoje, o booster tem que cair. R$2, vai pra 12. 10 reais já é uma baita ajuda. Não vai pra 10. Acho que o mínimo que ele vai ficar 13. 13? Eu acho que o mínimo. Ah, tá louco, 13 ainda é muito caro. Eu duvido que fique mais barato, mas espero estar errado. O dólar nunca cai tão rápido também, né? Então tem que ser uma mudança gradual. E aí as pessoas não cobram isso de abaixar o preço e não lembram que o preço estava R$15 quando o dólar estava 4. A gente tem que cobrar isso, pô. A gente quer consumir, mas não dá. Mas sei lá. Né? E eu acho que era isso, Felipe. Mais alguma previsão? Acho que não. Eu só tenho uma previsão. No Hack to Cast a gente chega no 100º episódio. Uhul! Se não tiver muitos atrasos. Um dia chegamos lá. Isso aí, gente. Vamos então para a próxima fase. Tem um recado especial aí na última fase. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Muito bem, Felipe, obrigado por acompanhar esse domingo à noite o Rápidos Cast. Eu que agradeço. Obrigado, Fernando, por ter gravado também esse episódio, mas que não vai ao ar. Valeu, Fernando, sei o que você tá sentindo. Você sabe, né? Ainda não fizemos episódio do Cubo. Ainda tá nada, ainda dói muito pra fazer. Nossa, de novo. É verdade, é verdade. É muito recente. A dor ainda é muito recente. Abraço aos ouvintes aí. Lembrando, quem quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Felipe, algum recado final? Eu não, diz aí. Ah, só uma dica aí para os ouvintes, está chegando o Natal, né? E o Fernando garantiu aí para a gente que vai ter um sorteio, sim, ou dois sorteios, né? De produtos selados interessantes para o pessoal. É, não é um boosterzinho, é mais que isso. E eu não vou falar mais por enquanto, tá? Eu não sei quando vai acontecer ainda, a gente está bolando uma maneira de fazer um tipo de sorteio especial. E eu acho que vocês vão gostar, né? Então fiquem ligados, convidem os amigos para ouvir, talvez envolva aí amigos, indicações, enfim. E fiquem ligados nos próximos programas até o final do ano, que até o Natal a gente lança aí alguma forma de você ganhar esses produtos. Mistério. Vamos terminar o programa em ritmo de mistério. Falou, Felipe, até semana que vem, cara. Até, falou, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.